Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita, queridos ouvintes vivencianos, nossos telespectadores aqui pelo Instagram, a gente estreando aí ao vivo pelo Instagram aqui também. O pessoal já acompanhou, quem segue a gente pelo Instagram já acompanhou a gente pelos bastidores aqui. E a gente está hoje com o nosso irmão Rafael Lavarini e a gente vai bater um papo. Então fique conosco se vocês querem saber quem foi o prisioneiro de Cristo. Né, acompanhe hoje o programa, será muito bom. E a gente já dá um alô aí para os nossos ouvintes do YouTube também, da Rádio Espaço Espírita, lá de Barra Velha, que está retransmitindo a gente ao vivo, TV Espaço Espírita, Rede Doutrina do Rio de Janeiro, e o Luiz também lá do Portal da Luz, que está transmitindo a gente aqui, retransmitindo a gente ao vivo. A gente já dá um alô para os ouvintes também de todas as web rádios que divulgam o trabalho do Vivência Espírita. E hoje, que é um dia, como o Rui falou aqui, histórico, né? Hoje é dia de eleições municipais. O dia da independência do Brasil. Exatamente. Então, bom dia, Rui. Bom dia, meus queridos amigos vivencianos. Muita paz, muita tranquilidade. Eu estou com a máscara aqui para mostrar para vocês, que é a máscara do Vivência Espírita. Então, nós gostaríamos que vocês hoje cumprissem a obrigação cívica de votar em vereadores e prefeito da sua cidade. E nós já cumprimos a nossa obrigação, porque somos daquela idade com privilégio de acordar cedo para votar. E estamos aqui, então, para fazermos o nosso programa de hoje com Rafael Lavarini. Bom dia a todos, muita paz, muita tranquilidade. Jorge, muito bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes e amigos e internautas que estão ligados aí conosco. Eu tentei votar, o Carlinhos e o Rui conseguiram, mas eles acharam muito novo, não deixaram eu entrar lá no campo, eu vou ter que votar depois, né? Assim com o meu rosto, minha cara assim, eles não acharam que eu tinha 60, né? Então falaram, não, você pode ir embora, mas estava enrolando muito, eu vou deixar para votar depois. Então nós vamos agradecendo os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito do Seu Depósito e Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Nós vamos agradecendo também as Casas Espíritas que nos ajudam a manter o Vivência no ar, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Agradecendo também o grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, o nosso orador, hoje o nosso convidado, será o nosso irmão Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Agradecendo também. Pronto. Começou a ter aqui acontece o seguinte, né? Às vezes o corpo fala, mas aí o perispírito repete. Então acontece essas coisas aqui no meio. Então, estagiário é assim mesmo. Uhum. Estagiário vai causando aqui. Eu já comecei a ficar com medo, falando, quem está falando aí igual a mim, né? Então, vamos agradecendo então a todos os nossos apoiadores e dizendo que o nosso convidado de hoje é nosso irmão Rafael Lavarini. E o tema de hoje é Os Prisioneiros do Cristo, que é o título do livro do Rafael, que é um livro que está sendo bem aceito pelo público, muito legal. Ligue para nós também, se vocês quiserem participar dos sorteios, quiserem participar do bate-papo também por telefone, né? Ligar aqui para fazer alguma pergunta, 3921-3009, o nosso DDD é 12. Então nós vamos passando a palavra para o Carlinhos. Só comentar aqui, antes que eu vou encerrar o ao vivo aqui, então só dando um alô então, de novo para os ouvintes no Instagram, e continue com a gente aqui pelo YouTube, então entra aí youtube.com/vivenciaespirita para participar aqui e saber quem é então o prisioneiro do Cristo aí com o nosso irmão Rafael Lavarini. Desculpa aí, Carlinhos, pode tocar a brasa aí. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Rodrigo, bom dia, Carlos Henrique, bom dia, Rafael Lavarini. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Assim, agradecidos mais uma vez, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Prisioneiros do Cristo, que é o tema do mais recente livro do Rafael Lavarini, que está sendo lançado em várias regiões aqui do Brasil. O Rafael nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais, é palestrante, é voluntário do Centro Espírita Capela do Sol, também da Fraternidade Sem Fronteiras, da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Eu não sei se o Rafael sabe, né? Mas a APAC foi criada aqui em São José dos Campos. Infelizmente, a nossa APAC aqui foi fechada por ordem judicial. Ele é presidente do Centro Espírita Cristão, irmã Débora Cristina, e também tem vários trabalhos sociais em Sete Lagoas com crianças e gestantes. Bom dia, Rafael Lavarini. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Carlinhos, Rodrigo. Primeiro, eu quero agradecê-los pelo convite, né? Agradecer os ouvintes pela paciência e dizer que estar no Vivência Espírita é sempre um misto de sentimento, de alegria, de contentamento por podermos falar de Jesus, mas também de muita saudade, porque a gente vai criando algumas associações, né? E sempre que eu estive presente aí fisicamente, ou quando vocês fizeram visitas em Sete Lagoas, né? A gente pôde ali compartilhar de momentos bem legais, como encontro dos amigos de Chico, tanto que teve em São José dos Campos como de Sete Lagoas. A gente sempre teve também a presença tanto do meu pai, né, que hoje faz 2 anos que desencarnou, quanto também do nosso grande amigo, o nosso ET, né, o Helder, que também deixou tanta saudade e que eu fiquei tão sentido com a partida dele. Então, sempre que vocês me convidam, eu tenho esse misto de sentimento de alegria e de saudade, mas é muito bom. Essas lembranças são muito boas e é muito bom estar com vocês. Rafael, muito bacana também ter você aqui conosco, né? Você sabe que o Helder fica rondando sempre por aqui. Agora que você falou bem dele, que a gente vai, cada vez que o pessoal vai falando bem dele, a gente tem que aguentar mais ele aqui ainda junto com a gente, né? Mas a saudade que a gente tem dele é muito, muito bacana mesmo, né? Uma pessoa que estava conosco em todos os momentos que a gente pode imaginar, o Helder estava presente. Pode falar, Rui. Rafael, só para nossa curiosidade, a APAC está funcionando aí em Sete Lagoas? Sim. na verdade, hoje a PAC, Rui, ela tem 53 unidades funcionando em todo o Brasil. Ela já está em 28 outros países, né? São 82 APACs em formação. Inclusive, eu não moro mais em Sete Lagoas. Em dezembro, agora faz um ano, que eu estou em Pernambuco, onde a gente está trabalhando aqui na região metropolitana, em especial na cidade paulista, para fundar a primeira APAC do estado, né? Já tem um ano que a gente está nessa caminhada. Em breve, a gente já vai estar recebendo aí os primeiros recuperandos. Então, hoje já são mais de 130 unidades que tem CNPJ e que já está em processo de construção e está ainda nesses outros 28 países. Bacana. Porque aqui em São José a gente era muito amigo do Mário Toboni, que foi justamente o fundador da PAC. Sofreu várias perseguições políticas, várias perseguições também da justiça, né? Porque não entenderam o trabalho de humanizar os presos, né? E estamos aí, aqui em São José, que foi o berço do APAC, nós não temos a APAC funcionando aqui em São José. Sim, aí foi a APAC mãe, né? Não só o Mário Toboni, mas o Franz de Castro também, que foi um dos fundadores, que morreu numa troca de tiros quando eles foram em Jacareí tentar amenizar uma rebelião. E ali ocorreu uma tragédia, e o Mário Toboni e o Franz de Castro são inspirações até hoje para a gente, né? O Mário, ele desencarnou em janeiro do ano passado, de 2019, e ao lado do Franz de Castro estão nos tutelando, né, no mundo espiritual, para a gente continuar levando esperança aí para mais famílias. É interessante que o filho dele é jornalista, foi da jornalista da Globo, o Júlio Toboni, e a última pessoa a ver o Júlio com vida fui eu, que estava lá no pronto-socorro da Unimed, quando ele chegou de cadeira de roda, né? Dali ele não saiu já... Estava com uma série de problemas de saúde, então ele faleceu. E o filho dele falou, olha, você foi a última pessoa que viu meu pai vivo em cadeira de roda. Então está aí o nosso grande amigo Mário Toboni, que era esportista, que ele praticamente fez também o estádio municipal aqui de São José dos Campos. Foi ele um dos criadores e fundadores e trabalhou muito para o esporte aqui em São José dos Campos. Então, a família do Mário, um grande abraço e muito carinho pelo trabalho que ele fez aqui entre nós. Rafael, vamos entrando aqui no assunto, mas o assunto ele é chamativo, justamente pelo título do livro e pelo título do programa que nós colocamos hoje. Os prisioneiros do Cristo, porque foi algo que você criou assim de você mesmo, esse título, e o que você quer dizer com os prisioneiros do Cristo? Aí chama muita atenção mesmo. Eu acho que quando qualquer um que pega esse título quer saber, né? Quer saber quem que é. A gente tem mais ou menos uma ideia do que poderia ser, mas realmente o que é isso? Faz uma introdução para a gente continuar no nosso bate-papo. Sim, primeiro vou até aproveitar e mostrar aqui a capa do livro, né? Eu particularmente sou, na verdade, suspeito para falar sobre a capa do livro, né? Mas eu achei ela maravilhosa, achei bem legal mesmo. Muito bonito. E, na verdade, a gente tem um subtítulo, né? Os Prisioneiros do Cristo, Revivendo o Cristianismo para Libertar-se das Algemas Materiais. Esse título... ele demonstra o cuidado que a gente tem ao escrever uma obra que a gente precisa ter. Eu sempre me preocupei muito, amigos do Vivência Espírita, em escrever livro que fosse tirar o foco essencial da doutrina espírita, que é Jesus, Kardec e Chico Xavier. Aqui nos bastidores ainda trocava uma ideia com o Jorge, ele nos relatando aí um novo projeto totalmente ligado às questões relacionadas a Chico Xavier, não é? Sei que é uma preocupação também dos irmãos do Vivência, né? A gente sempre caminhar nesse caminho seguro de Jesus, Kardec e Chico Xavier, e sempre ao escrever qualquer livro a gente toma esse cuidado. Então, com esse livro não foi diferente. O objetivo principal é restaurar algumas questões que estão entre linhas na história do cristianismo, sempre embasados em Jesus, Chico e Kardec. E para a gente entender o título desse livro, a gente tem que contar uma pequena história, onde a encontraremos no livro Paulo e Estevão. No momento em que Paulo de Tarso já havia feito as suas três principais viagens missionárias, no momento que aquele homem, antes perseguidor, já havia se tornado uma grande referência a toda a comunidade cristã, inclusive ao ponto do próprio Pedro, João, Tiago recorrerem a Paulo de Tarso diversas vezes, querendo uma orientação, querendo um apoio a determinado assunto. E então, nesse contexto, Paulo é preso em Jerusalém e ali os fariseus o prenderam para que pudessem matá-lo. Inclusive, ele é lapidado em praça pública, ele começa a lembrar de Estevão e pensa, chegou minha hora, não é? Que ironia, no mesmo lugar que eu mandei apedrejar Estevão, estou sendo apedrejado, mas ele não morre. E é impressionante que ali Paulo já tinha a idade mais avançada, já tinha sido apedrejado uma outra vez na cidade de Listra, lá na primeira viagem missionária, já havia sido preso várias vezes, Paulo já havia sido açoitado no tronco do martírio dezenas de vezes, e o homem resistia firme. Já havia feito as suas grandes caminhadas, né? E que somam aí cerca de 16 mil quilômetros a pé, sem falar as viagens de barco. Então ele tinha um vigor físico invejável. E ainda que tivesse a idade avançada, ele não desencarnou sendo lapidado em Jerusalém. Jogaram ele numa prisão. E ali alguns cristãos, inclusive muitos deles romanos, que já haviam se convertido ao cristianismo, se mobilizaram para tirar Paulo daquele presídio em Jerusalém e o levar com segurança a Cesareia, onde Paulo fica ali 2 anos, inclusive de Cesareia. Ele orienta Lucas a ir até Éfeso, porque Paulo já estava preso, não poderia ir, escrever o Evangelho a partir dos relatos de Maria. Quando Lucas volta no presídio, Paulo revisa aquele Evangelho e orienta ele a iniciar Atos dos Apóstolos, mas ali ele tem uma outra condenação do Sinédrio e corria o risco novamente de desencarnar. O que muitos cristãos ali acreditaram ser uma covardia de Paulo, eu acho que era instinto de sobrevivência, ao lado de uma concepção de que a tarefa dele, o bom combate, ainda não tinha se findado, ele recorre a César, a Nero, não é? E ele então consegue a transferência para Roma como cidadão romano. Mas a prisão de Paulo, o transporte de Paulo de Cesareia a Roma, aconteceu muita coisa curiosa, e a primeira delas é quando ele chega no porto de Cesareia para poder embarcar, né, naquelas embarcações romanas e ir até a Itália, até Roma. É que todos os cristãos que conseguiram e tiveram condições físicas de caminhar até Cesareia, todos os cristãos da Judeia, de Antioquia da Síria a Jerusalém, todos foram caminhando, uma caminhada longa e exaustiva até o porto de Cesareia, muitos chegando a caminhar 200, 300 quilômetros para dar o último abraço naquele que certamente não voltaria mais àquela região. E aí Emmanuel vem nos descrever que centenas de pessoas estavam na beirada da praia, todos os cristãos ajoelhados, chorando discretamente e ali se despedindo daquele que se tornou um pai. Até mesmo a figura de Tiago tinha muitas diferenças com Paulo, Simão Pedro, todos estavam ali chorando e abraçando. Quando eles entram na embarcação, Lucas chora compulsivamente e fala com Paulo assim, Paulo, eu nunca vi uma cena tão linda como essa na minha vida, eu vou precisar registrar isso em Atos dos Apóstolos. E Paulo, então, estava orientando ele a escrever esse livro, disse Lucas, sempre que quiser escrever algo e for para me exaltar, cala-te sempre. Escreverá Atos dos Apóstolos para falar das minhas fraquezas, das minhas lutas, do meu esforço diário, mas exaltar só o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, naquele momento, Emmanuel chama Paulo de campeão do Evangelho. Então, Emmanuel trazer uma descrição como essa para um personagem, Emmanuel que nem Chico Xavier costumava elogiar muito, pegava pesado com ele, chama Paulo de campeão do Evangelho. O centurião romano, chamado Júlio, estava responsável em fazer a prisão de Paulo e transportá-lo até a Itália, até Roma, já ficou comovido. E durante aqueles dias de viagem, ele acaba se convertendo, e aí a gente poderia falar 2 horas do que aconteceu naquela embarcação, dos naufrágios que eles enfrentaram, Paulo alertando eles antes e ninguém querendo ouvi-lo. Quando eles chegam numa ilha e Paulo é mordido pela cobra, o que também tem Atos dos Apóstolos, e acaba não desencarnando, o que não era comum, não é? E aí, então, eles chegam no solo, um continente italiano, no porto de Pozzuoli, que fica aí a mais ou menos 70 quilômetros de Roma. E quando eles chegam naquele porto, acontece um fato muito interessante. Paulo desce, Júlio, o centurião, responsável em transportar Paulo, já havia se convertido ao cristianismo, estava extremamente sem graça de ter que algemar Paulo, porque a partir daquele momento eles estariam sob o olhar de vários romanos, e todo preso tinha que estar algemado. Então ele, constrangido, Paulo percebeu o constrangimento e falou: ora esta, Júlio, nossa amizade não vai se agastar por isso, cumpra o teu dever. E então naquele momento Paulo entrega as mãos para Júlio poder algemar. Júlio começa a chorar e então ele fala uma frase que foi imortalizada na história do cristianismo: disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu ser também um prisioneiro do Cristo. Então, a partir daquele momento, Paulo passa a ser conhecido como prisioneiro do Cristo. Inclusive, ele se autodenomina prisioneiro do Cristo em muitas cartas que ele escreve em Roma, na prisão em Roma, como, por exemplo, a carta a Fílemon, que é a espinha dorsal desta nossa obra, um estudo profundo da carta de Paulo a Fílemon. Nós, espíritas, estudamos pouco o Novo Testamento, estudamos pouco as cartas de Paulo, e a maioria nunca nem ouviu falar, nem sabe o que é Fílemon, né? Então a gente teve esse carinho, esse cuidado de usar trecho a trecho da carta a Fílemon, que traz uma mensagem linda e que a gente pode discutir aqui ao longo do programa. Mas não tenhamos dúvida, Paulo era o prisioneiro do Cristo. E o convite do livro, que está com o nome no plural, Os Prisioneiros do Cristo, é para demonstrar que todos nós também podemos ser. Muitas vezes somos prisioneiros do imediatismo, do materialismo, mas o grande convite de Jesus é nos fazer prisioneiros também do Cristo e da sua causa. É interessante, Rafael, que essa ligação, né, com Cristo... É, esses tempos atrás também eu vi um espírito falando, eu esqueço qual que é o espírito, né? Que ele fala que para ter relacionamento com Cristo, para se relacionar com Cristo, ele gostaria até de ter sido prego lá da cruz, já para ele já seria importante se ele fosse só para ter ficado perto de Jesus. Agora a gente imagina, hoje, 2000 anos passado, embora a gente tenha essa devoção, essa admiração por Jesus, eu sinto muito, mas é difícil a gente conseguir alcançar Paulo. É difícil a gente alcançar o que Paulo pensava. É difícil alcançar o que Paulo fazia. É, assim, de chegar a esse ponto, quer dizer, não é mais eu que vivo, é Jesus que vive em mim. E a gente vive falando essa frase, né? A gente vive falando isso, mas a gente vê que o alcance ainda está longe ainda de acontecer, né? E é engraçado que essa frase, Jorge, a gente talvez... É por isso que é importante o estudo de obras como Paulo e Estevão, não é? A gente consegue entender quando Paulo escreveu essa frase e por que, que ele escreveu essa frase. É, todo mundo sabe aqui do desgaste que por muitos anos houve entre Paulo e Tiago, não é? Paulo, teoricamente, ali defendendo que o evangelho deveria ser levado e pregado aos gentios, ou seja, aqueles que não tinham religião, que não eram do grupo dos romanos, né? Que não eram os gregos, enfim, o povão. Paulo defendia que o evangelho tinha que ser para todos, universal. Enquanto Tiago, ele não era o contrário, mas Tiago estava muito para o lado dos fariseus, né? Tiago tinha aquele jogo de cintura ali em Jerusalém com a raça farisaica desde o início. E aquilo ali sempre incomodava muito Paulo, eles tinham as diferenças, mas no final da vida de Paulo, ali quando ele, antes dele ser preso em Jerusalém, inclusive esse foi o último ato dele antes da prisão em Jerusalém, ele queria ir para Roma, ele já tinha vontade de ir para Roma, mas ele recebe uma carta de Tiago mandando ele ir para Jerusalém, ele estava em Corinto na época. E ele pensa assim, mas quem Tiago pensa que é? Fazer eu abortar meu sonho de ir para Roma? Para ir lá eu não vou de jeito nenhum. Tiago está achando que é o quê? Já não basta o mal que ele tem feito ao cristianismo, defendendo esses fariseus. Só que Paulo havia aprendido a controlar as emoções. Paulo era um homem emocional. Vejam, depois de 20 anos ele ainda sentia raiva e estava nervoso com Tiago. Mas ele havia aprendido a importância de permitir a inteligência controlar os processos emocionais. Ele acalma, procura um canto solitário da igreja, abre o evangelho de Mateus na seguinte mensagem: reconciliai depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele para totalmente o plano de ir para Roma e vai para Jerusalém. E ali Tiago, já velhinho, né, no final da vida, os dois se abraçam e Tiago fala alguns conceitos com Paulo que marcou a vida dele. Entre eles, Tiago diz o seguinte, que se ele havia aprendido algo com Jesus na Galileia e que esse aprendizado marcou o coração dele, é que o verdadeiro discípulo do mestre precisa morrer diariamente para que o Cristo nasça no coração do próximo. Então, ele fala com Paulo o seguinte: você acha que é fácil eu aguentar tudo que eu tenho aguentado dos fariseus por tantos anos para que a nossa doutrina não se perca? E aí Paulo começa a cair a ficha, chora, pede perdão, os dois se abraçam, e é lá em Jerusalém, naquela prisão, que ele começa e termina em Cesareia a famosa carta aos Gálatas, que começa no seu primeiro capítulo falando das diferenças que Paulo tinha com Tiago, as diferenças que Paulo teve com Pedro em Antioquia, aquela discussão famosa que houve. E aí, no final do capítulo 2, nos itens 19 e 20, ele fala: fui crucificado com o Cristo. A vida que vivo hoje já não sou eu quem a vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, ele resume a história da desavença entre ele, Pedro, Tiago, falando que ele estava morrendo para que o Cristo vivesse. Este conceito é de Tiago. Ele aprendeu no momento em que ele reconciliou com Tiago. Então, isso é muito bonito, não é? Porque ele não só reconcilia com Tiago, e a reconciliação, a gente coloca isso aqui no livro, é o movimento do perdão, assim como a caridade é o movimento do amor. Não tem como a gente perdoar alguém se não reconciliar, se não houver reencontro, se não houver oportunidade de refazer o caminho que estava errado, seja nessa ou na próxima vida ou em outra existência. Então, é um caminho que a gente tem que percorrer, né? E Paulo selou a reconciliação registrando essa frase maravilhosa na carta dele aos Gálatas, que foi escrita logo depois desse acontecimento. Rafael, não sei se você abordou, quer dizer, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo estão conseguindo perceber o quanto você é estudioso da obra Paulo e Estevão e das obras evangélicas, né? Porque você tem, para nós, você é uma pessoa que domina mesmo, né? Assim, eu não estou falando para fazer média com você, porque a gente não tem necessidade disso. Não, eu queria só acrescentar nisso, desculpa interromper, Jorge. Uma vez eu estava lá em Sete Lagoas, fui lá visitar o Rafael lá na Sete Lagoas, para quem não sabe, é do lado de Pedro Leopoldo, né? Então a gente foi lá visitar Pedro Leopoldo também, então, a terra de Chico, né? Mas o Rafael tive a oportunidade de ir no centro, que ele estava numa cidadezinha inteira, como é que era o nome? Araçaí. Bem humilde, sabe? Eu achei muito legal, bem humilde. E eles estudavam o livro Pedro e Paulo. Paulo e Estevão, né? E todo mundo com o livro na mão e o Rafael sem livro. E o pessoal, mas esse trecho fala que é. Ele lembrava de cabeça, olha, fala isso. Eu tinha que relatar isso, Rafael, porque eu fiquei impressionado. O cara tem o livro inteiro na cabeça. Aí eu lembro assim, eu lembro do Chico agora, quando ele falou emocionado, que acho que foi pro Geraldinho que ele falou, foi pro Bacelli, não lembro agora, que ele conhecia o Evangelho de Jesus, com 5 anos de idade, o Evangelho de Jesus estava todo na cabeça dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, estava todo na cabeça dele. Aí a gente dá uma projetada assim, quem foi o Rafael também, provavelmente na hora que estavam bolando o livro Paulo Estevão, alguma coisa, ele estava participando com esse pessoal em algum lugar, porque ele já nasceu, ele já deve ter nascido com esse livro dentro dele já, né? Tem uma coisa interessante, Jorge, e eu não falo isso, né, para falar que é melhor, nem acho que é a responsabilidade que a gente tem, né? Às vezes, muitas coisas que eu comento até hoje, e o Paulo Estevão é um livro de cabeceira desde os 16 anos de idade que eu tenho, né, e costumo ler no mínimo um trecho todo dia, mas eu fico pensando, né, Desde a primeira vez que eu estudei o Paulo Estevão, e aí eu fiz um estudo mais profundo, talvez aí entre os 17 e 18 anos, eu tive uma facilidade para realmente memorizar o livro inteiro. E um dia eu escutei uma história do meu pai, uma coisa muito simples que ele me falou, mas eu nunca tinha pensado por esse lado, não é? Papai falou comigo assim: Rafa, você já parou para pensar que aqui na Terra, com todas as limitações que a gente tem, a gente consegue fazer um filme, por exemplo, da vida de Jesus? Você já imaginou os filmes que existem no mundo espiritual sobre todas essas histórias do cristianismo? Você já pensou a superprodução que existe no mundo espiritual sobre a história de Paulo e Estevão? E aquilo ali, eu fiquei vidrado com aquilo que papai falou. E nessa época, eu devia ter aí uns 13, 14 anos de idade. E eu ficava pensando assim: meu Deus, imagina o cinema no mundo espiritual, como é que é lindo. Então, eu acredito que a gente já viu muita série, não é? É os Netflix espirituais. A gente já viu muita série ali do cristianismo primitivo. E essas histórias marcam a gente. E talvez cada um acaba reencarnando, tendo uma lembrança maior de uma coisa ou outra, justamente para utilizar em benefício do próximo, né? Como, por exemplo, o Jorge pode ter uma facilidade a entender a obra de André Luiz, e aí o Rodrigo já tem uma facilidade de lembrar e entender o que ele aprendeu sobre a tecnologia no mundo espiritual. E assim a gente vai nascendo, né? Com esses dons, com essas pequenas lembranças da bagagem que trazemos, porque ainda que sejamos imperfeitos, a gente traz muita coisa, né? Mas com um único objetivo, não de guardar para a gente, mas de passar isso adiante, né? De demonstrar isso aí para os nossos irmãos, que estão também, como nós, caminhando e buscando aprender com a doutrina. Rafael, só para a gente se localizar, né? Pelo que a gente conhece você, pelo menos quando você nasceu, eu calculei que o livro Paulo Estevam já deveria estar lançado há uns 30 anos. Ele tem 33 anos, viu? Quanto? 33 anos. Então eu tinha bem, então 40 anos. Então já tinha 40 anos aí que o livro estava lançado quando você nasceu. Então por isso, o que nós estamos falando não é, como é que fala? Ficção. Com certeza você já tinha lido e visto esses seriados lá muito, porque você nasceu com ele mesmo. Então, a gente faz essa colocação aqui para mostrar também para as pessoas que a gente nasce sabendo muita coisa. Quando você olha do ponto de vista do espírito, a gente já nasce sabendo muita coisa. Por isso que a familiaridade é muito maior mesmo. Então, mas eu tinha falado tudo isso, nós falamos tudo isso aqui porque eu queria fazer uma pergunta, né? E a pergunta era se você abordou no livro assim exatamente a conversão de Paulo, por exemplo, né? Quando... Porque eu acho uma pessoa de coragem que ela é ímpar. A gente não vê casos assim na história. Por exemplo, quando Paulo saiu saiu para matar, ele não saiu para se converter. E quando chega no meio do caminho, que ele cai do cavalo, né? Esse negócio, esse ditado cai do cavalo é por causa de Paulo? Será? Mas não é essa a pergunta, não. Eu só estou brincando aqui. Caiu do cavalo. Porque o cara que mais caiu do cavalo na minha vida, que eu acho, foi o Paulo. Foi o primeiro a cair do cavalo. Caiu do cavalo, teve a visão, mas naquela própria visão é uma coisa momentânea. Porque aí, o que eu falo a coragem? Quando Jesus se apresenta para ele, ele não dá desculpa. Ele não fala assim: olha, sabe por que eu perseguia? Porque eu nasci já preparado para fazer isso, a minha profissão, a minha função era essa, você me desculpe, alguma coisa. Negativo. Ele simplesmente, Jesus perguntou por que ele perseguia e ele falou: tudo bem, diz o que, é que eu tenho que fazer então, o que, é que eu tenho que fazer aí? Agora estou pronto para começar a fazer isso. O que você comentasse sobre isso? Não sei se você abordou alguma coisa assim. Sim, na verdade, essa passagem, ela às vezes é estudada para a gente de forma muito superficial também. Nós temos que lembrar que o livro Paulo Estevam, dos mais de 500 livros que Chico Xavier psicografou e publicou, o Chico fala que o Paulo Estevam é o mais importante. Então não é um livro que a gente vai ver só a história, é um estudo que a gente precisa fazer, um estudo profundo sobre cristianismo. E a gente aprende muito em todo esse contexto, não é? Então, por exemplo, a conversão de Paulo, a maioria de nós sabemos o seguinte: Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele de joelho fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Então a gente pega as falas, né, e a gente acha que só a partir da fala do personagem a gente já tem um entendimento. Mas Jesus, ele era muito mais do que uma palavra articulada. Jesus era uma expressão. E quando a gente começa a ler, fazendo a leitura da expressão de cada gesto, de cada olhar, de cada detalhe que Emmanuel traz, o entendimento fica muito, muito, muito mais profundo, né? Eu tenho a experiência de falar sobre a conversão de Paulo, inclusive a gente pode tentar fazer um resumo e trazer um dia para um programa só a conversão de Paulo, só o encontro de Paulo com Jesus, porque normalmente a gente gasta 3 horas para falar sobre isso, dentro do estudo que nós temos, mas a gente pode resumir aqui em um programa, né? Para vocês terem ideia, a grandeza desse momento, Paulo teve 7 tipos de choro diferente aos pés de Jesus. Ele chorou 7 vezes diferente e cada choro dele expressava uma coisa, né? Isso é um dos vários detalhes que envolvem aquela cena. Mas no livro, Jorge, nós não trouxemos a conversão de Paulo em si, mas a gente traz a postura de Jesus em acreditar naquele que era o maior criminoso daquele tempo. Saulo não foi responsável pela morte de Estevão. Ele foi responsável pela morte de dezenas de cristãos. Ele foi responsável pelo aprisionamento de centenas de inocentes. Ele foi responsável por abusos e crimes sexuais a centenas de mulheres cristãs. Os soldados romanos chegavam com as ordens de Saulo e devastavam os lares. Centenas de crianças foram abandonadas na via pública. Então, Saulo era o maior criminoso encarnado na Terra. Mas Emmanuel traz uma característica dele na conversão. Ele tinha um coração leal. E quando esse coração voltasse para Jesus, ninguém ia segurar o homem, né? E foi justamente o que aconteceu. Ele não ficou lamentando, ele não se fez de vítima. O que hoje o pessoal comenta muito, né? O auto-perdão. Ele se perdoou e percebeu que entre ele e Jesus tinha um abismo enorme. E que ficar com os braços cruzados lamentando não ia adiantar nada. Então ele foi fazer com que o amor cobrisse essa multidão de pecados. E conseguiu fazer como ninguém. Agora, o destaque que a gente dá na obra foi a postura de Jesus. Se Jesus acreditava no maior de todos os criminosos, e às vezes o pessoal pergunta pra gente assim, pô, a APAC, hoje pra vocês terem ideia, tá? 89% das pessoas que entram no sistema presidiário brasileiro, sistema prisional, 89% vai voltar a cometer um crime, vai cometer um crime mais grave. E a média hoje é que um preso custe para o Estado em torno de R$4.000 por mês, para reincidir quase 90% em crimes mais bárbaros. Na APAC, o custo é 5, 6, 7 vezes menor de um recuperando. A gente não chama de preso, é recuperando, não é? Além de custar menos, a nossa estatística demonstra que 88% são recuperados. Os 12% que reincidem no crime cometem um crime mais leve que o que os levaram a cometer o primeiro crime. Então a gente consegue recuperar todos, porque do amor ninguém foge, não é? E o pessoal pergunta assim, mas vocês recebem lá só o pessoal que cometem pequenos crimes? Como se só o ser humano que cometesse pequenos delitos pudesse recuperar? E aí a gente esquece dessa postura de Jesus, que pegou, foi o maior de todos os criminosos e conseguiu demonstrar que através do Evangelho a gente consegue dar a volta por cima, não é? Então a gente traz muito essa visão do Cristo com Paulo e com todos nós. Legal, né? Muito, muito bom. E tem muito assunto para a gente falar aqui ainda, mas a gente tem que ir para os intervalos, né? Isso. Deixa eu só limpar aqui. Pode falar que nosso, tem bastante gente aqui. Tem perguntas também. Daniel, uhum. O Aécio fez pergunta aqui. O Ari Rangel também, né? Aqui no WhatsApp, o Irami também está dando um bom dia. A Nadir, o Marcos Ugai, o Barbosa. Lembrando da Nafran Macarronada, né? Que é dia 22, próximo. Que é dia 22, né? No próximo domingo, das 12 às 14 horas, retirar lá na rua Juriti 347. Quem quiser encomendar macarronada, né, com porpeta, pode ligar 991-27-3549. 991-27-3549. Olha, garantida a macarronada, que é o Jorjão, nosso amigo lá, que faz, que é deliciosa. Então, aproveite a macarronada, a Fran Macarronada. A Valéria também, do Rio, Rodrigo, tá, entrou aqui dizendo esse alerta que o Rafael falou aqui sobre estudar o Evangelho, que ela está participando de um grupo de estudo do Novo Testamento lá, com o grupo lá da Escola Jesus Cristo de Clóvis Tavares e Dona Hilda Tavares, né, fazendo esse estudo. Um grande abraço para a Valéria e a todos que estão ligadinhos conosco aqui. Rodrigo? Legal. Tava até comentando aqui, falando com o Carlinhos ali, com o Carlos lá fora. Ele está triste porque ninguém ligou aqui ainda. Então, ele está esperando a ligação da Dona Dina, que sempre liga aqui também. Não, e tem dois livros a serem sorteados, né? E, só que hoje também tem eleições, né? Então, e tem dois livros a ser sorteado também. A gente ia sortear o livro do Rafael, mas eu vou pedir para ele enviar para a gente o livro e a gente sorteia aqui nos próximos programas, tá? A gente vê aí a forma... De se enviar pra gente, aí a gente sorteia e divulga mais aí o seu livro também, tá bom? Mas a gente vai sortear um CD espírita hoje e um livro espírita para quem estiver interagindo, mandando perguntas, curtindo lá o nosso Instagram, participando, se inscrevendo aí conosco. Só lembrando que o nosso telefone aqui é 12-3921-3009, né? Então só ligue pra gente aí pra falar com o Carlos que tá lá fora lá. Mandando. Depois você vem aqui no vidro, Carlos, aqui atrás, pra dar um oi. Vem aqui agora. O pessoal vê você também. Dá um oi, dá um tchau aí que você tá passando na. É o Carlos que fica lá fora recebendo as ligações. Então, pra participar com a gente, né? Então, vamos para os intervalos, depois a gente fala aqui os nomes de todo mundo, passa as perguntas, quer dizer, o Ed Moreno também entrou aqui, participou, o Paulo Quintanilha, o Daniel Rosa deixou pergunta aqui, e depois a gente volta com mais perguntas dos nossos ouvintes. Vamos com a música, Jorge? A música é A Grande Mensagem, com o nosso irmão Sérgio Santos. A Grande Mensagem fala exatamente o que nós estamos falando aqui agora. Ah, e só comentar que a gente vai entrar agora no intervalo ao vivo no Instagram. Então, quem não tiver não está seguindo o nosso Instagram, passa lá, entra, @vivenciaespirita, pesquisa lá pelo dentro do Instagram. A gente vai mostrar os bastidores aqui durante o intervalo. O Rafael vai entrar ao vivo aqui também pelo Instagram. Então, a gente vai continuar o bate-papo lá pelo Instagram. Então a gente conta, vocês que estão aí no YouTube assistindo a gente, corre pro Instagram agora. Então até mais, pessoal. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Percebendo bem perto, se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco, sem ódio no coração. E Ananias, num abraço, o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor. Ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje, o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes do além que falam de alegria no céu, e a paz é o fruto do amor e do bem. Foi num caminho deserto, ele encontrou Jesus e percebendo bem perto se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco sem ódio no coração, e Ananias num abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz as vozes do além que falam de alegrias no céu. Que a paz é o fruto do amor e do bem. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos hoje com o Rafael Lavarini, da cidade de Sete Lagoas, de Minas Gerais, falando sobre o tema do seu livro Prisioneiros do Cristo. Ligue para a gente e entre em contato fazendo perguntas para o Rafael Lavarini, porque ele tem vasto conhecimento sobre a doutrina espírita. Então, nós vamos passando ali para o Rodrigo, que tem perguntas ali dos nossos vivencianos. Sim, vou liberando aqui também o Rafael para ele poder interagir com a gente, conosco e falando aqui também as interações. Então tem bastante gente participando com a gente aqui, deixa eu só inverter aqui a câmera também. Lembrando que a gente entrou aí no intervalo ao vivo, então para quem tem o Instagram aí do Vivência Espírita, está seguindo a gente, participa aí dos bastidores aqui dos intervalos, né? É bem legal, o pessoal tem interagido. A quem entrou aqui também foi a Rosana durante o intervalo. E o Ari entrou aqui também, comentou, mas antes da pergunta do Ari, teve a pergunta do Daniel Rosa, lá de Goiânia. Ele falou: Rafael, ser livre para professar a verdade do amor que Jesus trouxe sem se sentir preso ao mundo, no que Paulo de Tarso vivenciou, é capaz de produzir mais iluminação ainda? Lá, Daniel de Goiânia. Você entendeu aí, Rafael? Sim, eu creio que a libertação de Paulo, né, esse ser livre em Paulo, ele foi proporcional à dedicação e o amor que ele empreendeu a Jesus Cristo. É muito difícil a gente encontrar essa libertação no início, por exemplo, de uma jornada. E em relação a isso, Emmanuel, lá no prefácio do Paulo Estevão, fala algo muito interessante sobre Paulo de Tarso, quando ele nos afirma que Paulo, antes de tudo, foi um realizador. Isso é muito forte, não é? Porque muitas vezes nós somos pessoas que têm tentado fazer alguma coisa. Agora, o realizador é aquele que fecha o ciclo. É o que o próprio Paulo escreve lá alguns dias antes de desencarnar, a Timóteo: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Então, eu creio que esse foi o grande diferencial de Paulo. Ele iniciou a tarefa e teve perseverança. E aí essa libertação ela veio com o tempo. Rafael, o nosso centro espírita chama-se Fraternidade Paulo de Tarso. Então, você vê que nós temos muita afinidade com Paulo de Tarso. Mas tem um livro que a gente pesquisa, chama-se O Apóstolo, de Solenach. Não sei se você conhece o livro. Tem uma passagem muito bonita quando os dois, Pedro e Paulo, estavam presos lá na gruta de Telânio, e os dois foram tirados por dois guardas romanos que eram cristãos. E eles falaram: vamos soltar esses dois aqui, porque quem entra lá dentro não sai nunca, né? Vamos soltar esses dois. Então deram dinheiro, deram roupa para Pedro e Paulo, Só que o Pedro falou: olha, eu vou em frente, que eu tenho que pregar o evangelho. E Pedro e Paulo falaram: não, eu vou voltar, porque se eu preciso morrer para que Cristo viva. Essa passagem é muito comum, é muito bonita nesse livro de Solinach, O Apóstolo. E os dois, por que os dois divergiam com relação sobre o cristianismo, né? Porque nós estávamos conversando aqui com o Jorge falou: ah, mas Pedro brigava com todo mundo, até com Jesus ele brigava, né? Então era muito briguento. E Paulo já era mais tranquilo, mas já era muito sério com o ensinamento do Cristo, né? E por que havia essa divergência? Na verdade, a divergência entre os dois, no primeiro momento, era muito mais em função do orgulho, da prepotência e da arrogância ainda de Paulo do que Pedro. Pedro, desde a crucificação de Jesus, ele se tornou um grande líder. O discípulo que tinha fortes diferenças e também deixava, às vezes, o orgulho falar mais alto e tal, era Tiago. Tiago e Paulo, os dois subiam em cima da vaidade e quase que dividiram o movimento do cristianismo. Inclusive, Pedro é chamado a opinar para falar quem estava certo, se era Pedro ou se era Paulo ou Tiago. E quando ele vai fazer isso lá na igreja de Antioquia, ele apenas pede perdão. Ele fala assim: olha, como vocês sabem, eu sou um daqueles que negou o Cristo no momento que ele mais precisou. Eu tenho muito errado em minha vida inteira. Então, se eu não tenho correspondido à expectativa de vocês, eu peço desculpas, eu peço perdão. Mas como a gente havia planejado previamente, vamos às reflexões do Evangelho. Aí ele abre o Evangelho e comenta o Evangelho e ali encerra o assunto, né? Yeah. E poderia dividir para sempre a história do cristianismo. E aí o que acontece é que nesse momento em especial, já no final da vida deles, eles presos, né? Ocorre que eles trazem ali um ensinamento sobre a questão da fé. Existem algumas pessoas que afirmam ainda que nesse dia, nesse acontecimento, foi quando Roma pegava fogo, né? E ali Pedro que saiu de Roma por causa do fogo. E ele, inclusive, encontra Jesus correndo em sentido contrário, né? Indo para Roma. E aí fala assim, e o Cristo pergunta para ele também: mas por que você está indo para cá? Né? E Pedro fala assim: mas, senhor, mas você está indo para lá, está incendiando, e aquele desencontro. E aí Jesus fala com Pedro: eu estou indo morrer crucificado no seu lugar. Você está fugindo do testemunho, né? Você está fugindo da cruz. E aí Pedro vai e volta, né? E Paulo não, Paulo permaneceu. Porque chega um ponto na história que Paulo passa a ser referência do cristianismo. Quando Paulo está em Roma e ele chega como prisioneiro do Cristo, ele passa a ser referência do próprio Pedro e do próprio João, que eram as grandes referências, em especial Pedro. Eles reconhecem que Paulo tinha atingido um patamar que ele já era o cara, ele já era o grande líder. Né? Contra fatos não há argumento. Então, quem mobilizava todo aquele processo do cristianismo nascente para que ele não perdesse a pureza, já era Paulo de Tarso. Então, no final da vida, Pedro se espelhava e estava sempre pedindo o apoio de Paulo. Inclusive, João é preso em Roma. Pedro, com todas as suas influências, não consegue libertar ele. Quem consegue é Paulo. Paulo teve que vir da Espanha, ele estava em Tortosa, para conseguir a libertação de João, que ainda tinha muito o que caminhar na região da Ásia, né? Não estava no momento dele morrer. Então, sim, eu acredito muito que Pedro sempre foi o ponto de equilíbrio. É a rocha do Cristo, né? Jesus falou assim: você é a rocha. Em cima dessa rocha edificarei minha igreja. Então, ele era o equilíbrio, ele era o grande líder. Mas, no final da vida, Paulo assume esse papel de grande líder aí da comunidade cristã. E essas divergências sempre ocorriam. Se a gente pegar as cartas de Paulo, a gente vai ver que as pessoas se desentendiam entre elas, os próprios discípulos, né? Mas tinham um diferencial. Eles sabiam respeitar as diferenças, eles às vezes tinham humildade de aprender com o erro do outro, e assim eles deixavam sempre o Cristo e a mensagem de Jesus falar aos corações, né? E a gente não, a gente vai guardando as mágoas, a gente vai querendo cada vez mais ser maior que o Cristo, e aí a gente vai contribuindo com o desvio que tem tido, né? E que é muito aparente dentro do movimento espírita, desde o desencarne de Chico Xavier, muita coisa que é essencial, que é simples dentro do espiritismo, a gente tem perdido, né? E é uma vigilância que a gente tem que ter e aprender com esses primeiros cristãos, que certamente tem muito a nos ensinar. Rafael, aquela frase, eu sempre falo que é sua frase, mas não sei se é, porque você fala, o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. É sua ou você pegou do Chico, de alguém? Eu falo essa frase o tempo inteiro parafraseando Chico Xavier. Uhum. Perguntaram ao Chico qual a melhor definição de doutrina espírita. É muito forte isso, a melhor definição de doutrina espírita. E Chico dizia, Jesus de novo no coração do povo. Né? Então, além de ser profunda, é muito bonita essa frase do Chico. Né? Eu sempre gosto realmente de utilizá-la. Mas aqui a Deli, nossa irmãzinha Deli, ela entrou aqui e fez uma pergunta para você, Rafael. Está dando um bom dia a todos. Esse estudo de Paulo Estevam, o conhecimento que você tem, ela pergunta, isso possibilitou ou isso ajudou você a ir para a APAC? Olha, a APAC, eu sou voluntário há 8 anos, né? E, ou seja, eu estou estudando no Paulo Estevam tem 17, então eu já estava estudando no Paulo Estevam. Mas é engraçado que o livro Paulo Estevam, ele tem tanta informação que todo dia é uma descoberta. E ainda que eu percebesse que Paulo passou por algumas prisões, eu nunca tinha me sensibilizado a isso, não é? E essa sensibilização veio de 2 anos para cá, principalmente quando as atividades nossas na APAC ficaram mais intensas, né? E Paulo, sem dúvida, é uma grande inspiração, né? Desde o momento, tem uma prisão que, para mim, tem 2 momentos de Paulo na prisão que marcam, para mim, a história. A primeira é quando ele está em Filipos. Inclusive, é tema também da gente trabalhar um seminário, né, sobre mediunidade. Ele entra em Filipos com 3 amigos na segunda viagem missionária, com Silas, Timóteo e Lucas. Timóteo e Lucas depois seguem para Tessalônica e ele permanece lá com Silas. E eles pregavam em praça pública, construíram uma igreja na casa de Lídia, uma cristã, uma comerciante lá, vendedora de púrpura, e eles conseguem edificar uma igreja na casa dela, mas pregavam muito em praça pública. E ali só as mulheres gostavam de religião. Elas iam para uma região perto de um grande lago, em Filipos, de um grande rio, aliás, e ali elas oravam. Paulo converteu essas mulheres, fundou uma igreja na casa de uma delas, mas ia para a praça pública para atingir o outro público da cidade de Filipos. E foi ali que apareceu a grande pitonisa, que era muito conhecida em Filipos, né? E aquela pitonisa, Jorge, ela, na verdade, ela comandava a vida dos filipenses. Ela dirigia a vida daquele pessoal com a sua mediunidade, que era comercializada. Então, alguns comerciantes pagavam aquela mulher para que ela, ganhando muito dinheiro, ganhando muita grana, pudesse orientar as pessoas, né? E a gente tem que ter uma vigilância. E de uma maneira não tão ostensiva, a gente tem pagado muito, né? O movimento espírita tem ido muito para esse lado também, comércio. E a gente paga e ainda ouve aqueles que a gente paga para ouvir e tem aquilo ali como regra. E ao invés de termos como referência quem tem trabalho social sério. Né? Porque o espiritismo da época do meu avô, da época dos meus pais, é aquele espiritismo que quem era referência era quem tinha trabalho social. Quem punha sacolinha nas costas e ia para a campanha do quilo, quem distribuía sopa, quem sabia ouvir os aflitos, quem ia para presídio, quem ia para hospital. E hoje não, hoje a gente bate palma e ainda dá dinheiro para os intelectuais. Né? Não que o intelecto não seja importante, é extremamente importante, porque senão seremos cegos conduzindo cegos. Né? Enfim, ali a pitonisa dirigia todo mundo e recebia muita grana. Em um dado momento, Paulo pregando em praça pública, ela levanta a voz e fala, louvado sejam os nossos deuses, aqui estamos representados por 2 potências angelicais. Paulo e Silas não são homens, são anjos, e começa a exaltar. A partir disso, as pessoas começaram a aglomerar para ouvir ainda mais Paulo e Silas. Silas ficou satisfeito, porque viu que aquela mulher estava dando uma influência bacana, e Paulo ficou incomodado. Paulo pesquisou sobre ela, percebeu que ela ganhava grana com a mediunidade e tal. Uma semana se passou e Paulo ouvindo aquelas exaltações com paciência, Silas satisfeito porque tinha muita gente. E aí isso é perigoso também, porque às vezes a gente é muito movido pela consciência coletiva, né? Então, onde está todo mundo indo, a gente está indo, né? Aí está todo mundo pagando R$300 para ir ver fulano falar, eu vou. Tá. Então, a gente precisa pensar no seguinte, atrair é diferente de converter. Atrair é diferente de converter. Às vezes, está tendo só uma atração. A conversão é quando você toca o coração da pessoa pelo próprio exemplo. Né? Então tem uma diferença grande. E Paulo entendia tudo isso, mas Silas maravilhado com a multidão que ouvia, mas certamente poucos não estavam se convertendo, não estavam preparados para isso. Depois de uma semana, Paulo faz um processo desobsessivo em praça pública daquela pitonisa. Todos os espíritos que falavam por meio dela nunca mais utilizaram aquela mulher. Quebrou os comerciantes. Eles ficaram tão revoltados que colocam Paulo e Silas em praça pública, amarram eles no tronco do martírio e ali dão chibatadas. Inclusive, muitos dos castigos de Paulo, as chibatadas que normalmente eram nas costas, em Paulo era no rosto. E certamente já era na região da boca ali para impedir que ele falasse, né? Então chega um ponto da vida, por exemplo, que o rosto de Paulo era totalmente marcado por cicatrizes de martírio. Eles chegam, então, são jogados na prisão, depois de terem sido martirizados em praça pública. Emmanuel, ali, não por acaso, fala que naquele dia teve uma tempestade na cidade, como se a espiritualidade usasse o poder da natureza para limpar o ambiente espiritual daquela cidade, que por muito e muito tempo passou por um processo de obsessão coletiva com aquela pitonisa, não é? E ali eles são jogados na prisão. Emmanuel cita que eles não conseguiam nem sentar e nem deitar para dormir, de tantas dores e de tão machucado que eles estavam. Então vocês imaginam o quanto que eles apanharam. Eles não conseguiam sentar e nem deitar. Então tinha que passar a noite em claro. Eles se ajoelham e começam a orar em voz alta. Por quê? Eles vieram da claridade, foram jogados no presídio, e aí os presídios da época eram abaixo do nível da terra, né, os calabouços, eram jogados ali, as pessoas naquele buraco, literalmente, no meio de ratos, né, e ali os ratos iam devorando as feridas dos presos, e ali eles iam até desencarnar. Bom, nesse contexto de trevas, eles de joelhos, sentindo muita dor, começaram a orar em voz alta. Eu acredito que depois que passou o tempo e eles foram acostumando com aquela escuridão, eles perceberam que nas outras celas ao lado, nas outras grades, os encarcerados começaram a se aproximar deles. Paulo, então, começa com muita dificuldade, com extrema dificuldade, a aproximar das grades que estavam ao lado e ali com uma fé invejável, imagina as dores que ele estava sentindo, ele começa a pregar o evangelho para cada olhar daqueles olhares que começaram, depois de muito tempo, esquecidos, embrutecidos, jogados como animais, aliás, nem animais são tratados dessa forma, naquela cela, eles passam a ter esperança ouvindo a oração de Paulo, então ele começa a pregar para aqueles homens extremamente embrutecidos, esquecidos do mundo, e Paulo então percebe que muitos deles começam a chorar. Paulo então faz uma analogia com aquela tempestade, com o momento em que Jesus acalma a tempestade na embarcação dos discípulos que estava perigando afundar com eles. Então, naquela analogia, ele vai pregando o evangelho e, literalmente, os alicerces daquela prisão começam a tremer. Olha a fé desse homem. A mediunidade é efeito físico. Começa a tremer e todas as grades se abrem. Então, Paulo, percebendo que poderia haver uma fuga em massa, ele fala o seguinte: irmãos, caso vocês tenham cometido algum crime, não deixem de ter a oportunidade de neutralizá-los neste calabouço. Mas, se vocês continuam, aliás, caso vocês acreditem que são inocentes e nada fizeram para estar aqui, continuem encarcerados, porque só o martírio dos justos é capaz de transformar o mundo. Só o martírio dos justos é capaz de transformar o mundo. Ninguém fugiu. Converteu vários corações, inclusive do próprio carcereiro chamado Lucano, que fez menção em cometer suicídio quando viu tudo aberto, né? Temendo pela própria vida, pela vida da família, Paulo impede ele de cometer um suicídio e ainda converte aquele homem que vai limpar as feridas dele e de Silas, né? E aí eles descobrem que ele é um cidadão romano e querem liberar ele para não ter nenhum problema com Roma, e ele exige uma audiência, e na audiência ele exige segurança para aquela igreja que tinha sido formada na casa de Lídia. Então esse, para mim, foi um dos momentos das prisões de Paulo que mais marcou a história do cristianismo e que, obviamente, nos marca, porque a gente vê o poder de uma oração, o poder de uma pregação do evangelho, independente de religião, junto a esses nossos irmãos encarcerados. E diga-se de passagem, espírita não gosta de ir em presídio. A gente fala muito de outros religiosos, mas a gente tem que bater palma para os nossos irmãos protestantes, que estão nos presídios como nenhuma outra religião está. Mas Chico ia muito, né? Deixa eu só ressaltar umas coisas que ele falou aqui que eu acho que é espetacular, que é principalmente a questão da conversão no início que você falou, né, que atrai muitas pessoas são atraídas, mas somente pelo exemplo é convertido. Então a gente tem muitos exemplos de oradores que falam, estão no palanque, falam, mas não exemplifica, assim como a gente teve Chico Xavier, que sempre exemplificou. Né? Então eu achei muito legal você ter falado sobre isso. Mas isso, Rui, você quer falar? Pode falar. Eu posso dizer para o Rafael que também existe um certo preconceito com relação à doutrina espírita, viu, Rafael? Porque aqui nós tínhamos um trabalho que era feito aqui no presídio aí, o temporário aqui em São José dos Campos. Chegou um diretor, acabou com o trabalho. Eu fui fazer palestra no presídio em Taubaté, que tem um trabalho que é feito até hoje, que ela esteve aqui com a gente, a Marlene e o João Abude. Eles fazem um trabalho até hoje de bater papo com as pessoas. Mesmo lá, eu senti que eles me reclamavam, os próprios espíritas que estavam lá reclamavam do preconceito e da diferença, porque lá no presídio que nós tivemos, quem era o chefe lá da igreja lá dentro do presídio era o Cabo Bruno. E o Cabo Bruno, ele mandava e desmandava. Então, os espíritas não tinham vez. Eles construíram lá nesse presídio uma capela ecumênica. Os espíritas ajudaram demais para construir essa capela, só que eles não podiam participar da capela. Tanto é que eu fui lá fazer uma palestra, tive que ficar num canto separado lá, porque não era permitido usar a capela espírita. Não sei como é que está hoje, mas aí em Taubaté, até hoje, lá no Penamo, eles fazem esse trabalho espírita com capela? Capela espírita? Capela ecumênica. Capela é neutra, né? Os espíritas conseguiram vários dinheiro para construir uma capela. Depois, na hora que terminou a capela, os espíritas não podiam entrar na capela. Então, tem essas coisas também, viu, Rafael? Os espíritas não podiam se reunir lá. Sim. Porque o Cabo Bruno... Esse tipo de questão é questão até judicial, né? Porque dentro de um presídio ali é laico. Então, tem que respeitar todas as religiões. Nenhuma pode ter um benefício maior que o outro, né, Rui? Porque o Cabo Bruno, ele foi condenado porque tinha... quase 80 crimes nas costas. E ele foi para lá, se converteu, passou a ser um pastor lá dentro do presídio e ele que mandava. Quer dizer, então foi complicado. Ele saiu, foi assassinado, né? Então a gente vê. Só um outro detalhe também que a gente precisa. Quando a gente fala que às vezes a gente não tem um tempo para abordar, esse é um tema que também a gente precisaria de 2 horas para falar sobre ele, né? Mas só um detalhe também que é importante, né? A gente tem que aplaudir os irmãos evangélicos que estão em maioria nos presídios, a maioria é bem intencionado, mas ao mesmo tempo existe um movimento também protestante que é aquele que você coloca a mão na cabeça da pessoa e fala que ele está transformado, e não é assim, né? Ninguém só pelo simples fato de ser batizado já se transformou e agora é uma pessoa de bem e é um missionário, né? E muitos fazem isso dentro dos presídios para estar associado a facções criminosas. Inclusive, o Estado de São Paulo está com um problema sério quanto a isso, né? Porque tem entrado muita droga, tem entrado muita coisa por meio dos religiosos que têm ido aos presídios. Então, a gente tem que sempre olhar os dois lados, né? Com muito equilíbrio, mas entender que, assim, de forma estatística, nós deveríamos ir mais, principalmente pelo que o Rodrigo comentou. O Chico ia de forma assídua nos presídios, inclusive o dia... Ele ouviu os amigos comentarem, os amigos espíritas, que eram a favor da pena de morte e da prisão perpétua, ele, no mesmo instante, falou, e Emmanuel está aqui nos falando que a diferença de quem está preso e de nós é que o crime deles foi descoberto, o nosso ainda não. Uhum. Então, Chico, ele era firme, né? Esses julgamentos, e ele era constante, né, nas visitas aos presos. Se for voltar para trás, né, e nas outras encarnações, a gente cometeu o crime, e nós somos... espírito, nós não somos esse corpo, somos a individualidade do espírito que viveu as outras experiências, né? E o Carlinhos queria falar. E se a gente se diz cristão, Rodrigo, a gente não tem que seguir as leis dos homens, mas acima de tudo as de Deus. E quantas vezes a gente não peca quanto às leis de Deus, né, em relação às leis de Deus? Então a gente é criminoso até hoje, né? É por isso que o que muda é o lado da grade. O que muda é que uns estão algemados fisicamente e outros fluidicamente. Né? E a gente precisa realmente romper essas algemas fluídicas, né? Nós estamos vivendo um dia de eleição hoje, e a semana passada nós falamos aqui que nós, espíritas, nós temos a obrigação de procurar pessoas que têm um pensamento, esse tipo de pensamento, um pensamento de Jesus, um pensamento onde você... Como que a gente, espírita, a gente pode votar em uma pessoa que é a favor do aborto? Como que a gente pode votar em uma pessoa que é a favor da pena de morte? Então, eu penso que não é difícil votar. É muito fácil votar. Quando você quer achar a pessoa correta, você conhece ela e consegue votar nela, né? Por isso que a gente fala, eu, o Rui, o Rodrigo, o Carlinhos, a gente fala que a gente tem candidato. Nós temos o nosso candidato aqui, a vereador, nós temos o nosso candidato. E a gente sabe que ele pensa desse jeito, por isso que eu falo. Agora, tem gente que pensa igual ele também? Tem. Então, poxa vida, vote no seu candidato, mas se você é espírita ou cristão mesmo, que a maioria de nós somos, procure ver os conceitos dessa pessoa. Porque tem gente que fala, mas peraí, como que eu sou cristão e posso votar numa pessoa que pensa totalmente diferente do que Cristo falou, do que a doutrina espírita prega pra gente? Então eu não tenho receio nenhum em falar quem é meu candidato, né? Nem aqui, porque a gente sabe que o nosso candidato é o vereador aqui de São José, o Fernando Petit, que faz parte do programa, né? E na internet a gente pode falar, não tem problema nenhum. Mas você tem outro candidato? Tem outro candidato? Vote no seu candidato, mas vote com consciência, sabendo que ele tem esses conceitos que a doutrina prega pra gente, que foi o que você falou aí agora. Por isso nós pegamos o gancho para falar, que foi o que você acabou de falar aí agora. Você tem consciência em quem você está votando? Você está votando por interesse? Aí vota o interesse de novo. Você vai ganhar alguma coisa com isso, né? Nós aqui não vamos ganhar nada com o nosso candidato. Pelo contrário, ele deve dar mais trabalho para a gente ainda, da gente querer olhar para o próximo, todas essas coisas dessa maneira, que é o que ele já faz. Mas vamos mudar da política, e o Carlinho queria fazer uma pergunta. Não, Rafael, desculpem. Não, Rafael, eu estou aqui com todo esse ensinamento que você está trazendo sobre o sofrimento e o suplício de todos esses cristãos da época. Eu fico me perguntando, se nós passássemos pelas mesmas provações que eles passaram naquela época, quem de nós seria ainda discípulo de Jesus? É uma reflexão muito profunda, né, Carlinhos? Inclusive, se a gente for parar para pensar com a fé racional, que é o que o Espiritismo convida, seria melhor passarmos em uma encarnação por tudo aquilo que eles passaram do que a gente está há 2000 anos reencarnando e reencarnando, e sempre com as mesmas mazelas, com os mesmos sofrimentos, com as mesmas dores, com as mesmas sombras. Então a gente retarda demais o nosso processo, não é? É preferível, é igual a injeção quando você vai tomar. Você prefere ficar com a garganta inflamada 10 dias, uma semana, você toma uma injeção, amanhã ela já está aliviada, né? Você não vai sentir a dor. Então a gente tem muito medo dessa injeção, não é? Essa injeção espiritual que é seguir Jesus, porque é doloroso, é porta estreita, não é? Luta. É desvincular das questões materiais e realmente não ter interesse próprio nenhum e viver em prol do próximo é doloroso, mas é o caminho mais rápido, né? É o caminho mais fácil. Então, a gente, além de não suportar, a gente vai, acaba que a gente pega uma carga e a gente vai se arrastando com essa carga por muito, muito, muito tempo, por falta de coragem, de enfrentamento, não é? É por isso que a vida desses primeiros cristãos nos inspira tudo. A Lívia, lá no livro Há 2000 Anos, quando ela chega no mundo espiritual, ela faz um comentário maravilhoso, que tudo que ela sofreu na Terra se tornou irrisório dentro do que aguardava ela no mundo espiritual, né? Então, o que ela sofreu na Terra se tornou irrisório dentro daquilo que aguardava ela no mundo espiritual. Então, a gente realmente precisa pegar esses exemplos, né, e se esforçar muito, parar de postergar. Ah, isso aqui eu vou deixar para a próxima encarnação. Esse problema eu não dou conta, não. Ah, esse filho difícil, isso aqui fica para a próxima. Ah, a gente tem que encarar agora. Se as coisas estão para a gente aqui agora, nós temos que pegar, enfrentar e estar disposto a servir, não é? Porque às vezes a gente lamenta muito pelas nossas lágrimas e esquece que as nossas lágrimas, elas só serão secadas, não é? Elas só serão amenizadas a partir do momento que a gente aprender a enxugar outras lágrimas, não é? Então, na medida que a gente vai sendo esse enxugador de lágrimas, esse confortador de corações, levando esperança para as pessoas, a gente vai tendo também as nossas sombras aí amenizadas, né? E vencendo a nós mesmos. Ô, Rafael, a gente observa que a vida de Paulo de Tarso é praticamente baseada no mundo espiritual. Tanto é que ele era o médium de Jesus. Quer dizer, Jesus falava para ele, vinha trazer as suas informações através de Paulo de Tarso, né? E ele também foi um dos primeiros a fazer as sessões mediúnicas em vários locais. Isso não cria uma série de problemas também para o Paulo de Tarso, porque ele está preocupado mais com a parte espiritual do que a parte física do ser humano. E a gente observa que até hoje as pessoas ainda não entenderam que nós somos um espírito que estamos aqui encarnado, né? Sim, o Paulo Estevão mais uma vez veio nos socorrer, né, para explicar como que se dava esse fenômeno. E é muito bonito, Rui, porque Paulo, quando chega na segunda viagem missionária em Corinto, ele começa a receber tantas pessoas que vinham das igrejas que ele tinha fundado em Tessalônica, Baréia, Filipos, Perge, Icônio, Derbe, Listra, as próprias igrejas de Antioquia, de Jerusalém, de Jope, de Cesareia, todos iam já atrás de Paulo. E não apenas pedir informação, mas falar: Paulo, você tem que ir lá, a igreja está tendo problema, precisa de você presencialmente. Porque Paulo era o fundador e o grande líder dessas comunidades. E aí Paulo entra em desespero, Rui, porque não tinha como ele estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eram longas caminhadas. Eu disse no início aqui da fala, Paulo caminhou cerca de 16 mil quilômetros a pé nessas viagens missionárias. Então ele não conseguia estar em todos os lugares, ele tinha objetivos a se cumprir, e aí ele procura um canto solitário da igreja de Corinto em um dia, e ali ele faz uma oração, e ali com lágrimas ele pede para Jesus para abençoar. Haviam 17 anos que Paulo teve o seu encontro no caminho de Damasco com Jesus. 17 anos depois, Jesus aparece para ele de novo. E Jesus aparece para ele, Rui, e fala o seguinte: olha, você, meu filho, poderá atender todos os irmãos em meu nome. E aí Paulo ficou sem entender, porque o problema era esse: como atender todos, não é? E aí Jesus fala: o discípulo que tem o exemplo da própria vida ao seu favor não precisa estar presente fisicamente para orientar os seus irmãos. Poderás escrever a todos eles, utilizando os poderes do Espírito, dos quais expressará o meu próprio pensamento e o meu sentimento. Ou seja, quem escreveria através de Paulo? Jesus. Mas um detalhe importante, tá? Jesus complementa dizendo para Paulo: para tanto, Estevão estará mais próximo de ti, a fim de expressar o meu pensamento e o meu sentimento. Ou seja, da mesma maneira que tem a mediunidade na Terra, a mediunidade também existe no mundo espiritual. Ela vem do mundo espiritual. A própria oração Pai Nosso nos fala: assim na Terra como no céu, somos uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. E ali, então, Emmanuel fala que naquele mesmo dia, Paulo chamou para perto de si os amigos que ele tinha maior confiança, como Silas, Timóteo, que estavam presentes ali, e ali ele escreve a primeira de suas imortais epístolas, a Epístola aos Tessalonicenses, que foi a primeira escrita por Paulo, segundo Emmanuel. E aí, então, a gente entende esse mecanismo de mediunidade. As cartas eram orientações de Jesus, intermediadas no mundo espiritual pelo médium de Jesus, chamado Estevão, que era passado para Paulo de Tarso, que nunca escrevia só, porque no dia que ele não estivesse bem, os amigos iriam contribuir com a interpretação daquela mensagem. Então a gente vê mais uma vez humildade, não é? Pedro, quando encontra Paulo mais adiante, fala que reconhecia naquelas cartas a presença do Cristo. E Paulo não contou para ninguém desse sonho. E Pedro fala: reconheço a presença de Jesus nestas cartas. Então a gente vê realmente que precisamos estudar essas epístolas. Elas têm muito, muito, muito a nos ensinar. Rafael, como você é muito pesquisador e estudioso, tudo que você está falando leva-nos a crer que o principal mecanismo de mediunidade de Paulo era a própria psicografia. E a gente sabe que ele era um médium excelente, né? Um médium de ponta mesmo, digamos assim, um ostensivo. Estava o tempo todo ligado com a espiritualidade. Mas dá para a gente falar que tinha bastante psicografia? Sim. Paulo foi o primeiro grande psicógrafo. Eles falam que Moisés psicografou, mas Moisés foi um processo de escrita direta, né? Ele doou o ectoplasma e ele ouve a escrita direta com os 10 mandamentos na pedra, né? Nas tradições lá no livro de Êxodo fala que foram escritos com o dedo de Deus na pedra, mas esse dedo na verdade é o ectoplasma que escreveu, e certamente Moisés foi o médium que doou. Paulo foi o primeiro grande psicógrafo e psicografou muito, né, essas epístolas. Mas vejam que engraçado, ele começa a psicografar 17 anos depois da conversão. Jesus fala: olha meu filho, agora você tem um exemplo da própria vida ao seu lado. Então, nesse período de 17 anos, por incrível que pareça, Jorge, Paulo teve alguns poucos episódios de mediunidade ostensiva na vida dele. Alguns poucos. Em sua maioria, em 4 oportunidades, desdobramento espiritual. Desdobramento espiritual. E por 3 vezes ele ouve uma voz. Isso no intervalo de 17 anos. 17 anos. O próprio Chico vem nos afirmar que a melhor mediunidade que um ser humano pode ter é intuição pura. Então, Paulo, no trabalho, na exemplificação, na lida, no testemunho, ele abria campo para ser intuído de forma pura, e a mediunidade foi um processo. Depois desses 17 anos, aí sim, a mediunidade dele, não só a psicografia, desabrochou a ponto dele estar, por exemplo, em Efésios, né, na cidade de Éfeso, pregando aos Efésios, e ter um fenômeno de luz, né, começar a sair muita luz do corpo dele e iluminar ali o centro da cidade inteira. E o pessoal fica assustado, que homem é esse, né? Está saindo luz dele. Mas foram 17 anos de testemunho, de preparo, de embasamento, né? Da exemplificação para ele poder ser um instrumento de Deus com a mediunidade ostensiva. Mas, nesse período de 17 anos, havia um trabalho que Paulo fazia muito, que é com o magnetismo, né? Paulo curava muito com o magnetismo, com a imposição das mãos, que não necessariamente expressa uma mediunidade ostensiva, da escrita, da fala, da clara evidência, da clara audiência. É interessante, Rafael, que a gente vê a distância que a gente está de todas essas pessoas, né? De todos esses grandes homens aí dentro do cristianismo e também fora, né? Agora, por quê? Porque a minha mediunidade, por exemplo, ela é intuitiva. Quando eu estou escrevendo um livro, eu passo envolvido 4-5 meses envolvido, parece que é 24 horas estou envolvido com aquilo ali, mas é pura intuição. Mas como a gente se acha tão pequeno, a gente acha que é o menos importante de todos, e a gente pensa assim, igual eu pensei, era ostensivo o tempo todo, tipo assim, Paulo estava passeando, os espíritos estavam do lado dele, conversando com ele, dando palpite o tempo todo no diálogo. Então, aí quando você esclarece, a gente vê, poxa vida, às vezes a gente não dá valor para a mediunidade da gente, né? Não dá muito valor e vê que, que a principal dessas pessoas era essa. Havia um discípulo de Jesus que ele já tinha essa mediunidade mais aberta, tá? Que ele realmente, desde novinho, ele via, ouvia o tempo inteiro, era muito ostensivo. Inclusive, passa a ser o guia espiritual dele, Tiago. O seu irmão não era o Tiago que tinha dificuldade com Paulo. E Abigail, esse discípulo é João Evangelista, uhum, né, o discípulo da mediunidade, da ciência. Ali João era o tempo inteiro, realmente ele estava sempre em comunicação, né? Mas é raro acontecer como acontecia com João, né? Nos fazendo lembrar aí do querido Chico, né? Uhum, exatamente. É verdade. Rodrigo, vamos fazer momento de Gavalho logo direto agora? Vamos direto no momento de Gavalho. Lembrando aí que hoje não tem prosa criativa, né? Hoje vai ser uma reprise do programa lá da prosa criativa das 10h30, tá bom? Então, vou soltar aqui direto a vinheta do momento de Gavalho. E depois aí que a gente voltar no momento de Gavalho, a gente volta das perguntas do Aécio aqui, do Ari, que estão aqui pendentes para a gente fazer, tá bom? Rodrigo, tô meio perdido aqui no meu computador, que ele saiu fora das coisas, tá, aqui, parece... Para soltar a vinheta? Para soltar a vinheta, não. Soltar o momento de Gavalho. Você quer anotar aí qualquer? Pode ir. Que aí você puxa aí, porque eu acho que saiu fora o meu computador aqui. Tá. É, não, já anuncia então qual é o momento. É Previdência de Jesus. Aí eu acho que deve estar Providência. Está no momento espírita 21. Achei aqui. Certo. Aí o Rafael comenta pra gente depois, tá bom, Rafael? Tudo bem. Então eu vou soltar aqui a vinhetinha e eu solto por aqui. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Previdência de Jesus. Nos apontamentos evangélicos, é emocionante descobrir a cada novo versículo o grande plano do Mestre Jesus. Pensam muitos que Jesus trabalhou sozinho e que, para após a sua partida, simplesmente preparou os 12 apóstolos. No entanto, quando ainda entre os homens, ele designou 70 discípulos para que em duplas fossem a todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Assim registra Lucas em seu capítulo 10. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei: está próximo a vós o reino de Deus. O grande missionário, em todas as suas primeiras excursões de apresentação do Reino de Deus, foi precedido pelos seus enviados. Eles iam à frente para anunciarem a sua chegada. Podemos deduzir que os 70 eram profetas escolhidos a dedo por Jesus. Possuíam dons específicos. Cheios de coragem e de austeridade, andaram pelas estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia. Preocupação alguma com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes ou com sandálias, conforme lhes pedira o Mestre. Eles deveriam se preocupar estritamente com o anúncio das verdades celestes. No cumprimento das ordens que receberam, curavam enfermos, levavam a paz às multidões sufocadas pelas tribulações. Anunciavam o reino de Deus, que logo mais deveria dominar os corações. A tônica dos 70 era o desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, amor, humildade. Nada lhes deveria embaraçar a missão de que se achavam investidos. Hospedar-se-iam em casa de companheiros que, em nome da fraternidade, os abrigassem. Comeriam do que lhes oferecessem, exigência alguma. O importante não eram eles, criaturas frágeis, mas a mensagem que deveriam espalhar aos quatro ventos, em abundância. A divina caravana, qual um exército bem organizado, partiu em 35 pelotões. Atravessou morros, serras, ravinas, campinas perfumadas pelos lírios, sempre confiantes na força da fé, no valor insuperável da palavra de ordem que receberam. O resultado foi tão estrondoso que, ao retornarem e se apresentarem a Jesus, comentaram: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Que bela lição colhemos nesses versículos de Lucas! Quantos de nós nos dizemos os seguidores e imitadores de Jesus? E nos preocupamos muito mais em abarrotar cofres com moedas efêmeras. Quantos estamos muito mais preocupados com nossa comodidade, nosso conforto, do que em espalhar as verdades dos céus aos pequeninos. Que bela lição para aqueles que ainda acreditamos que, para se servir a Deus, são necessárias posses. Que extraordinário ensinamento o do Mestre, ciente de que morreria, e de que a obra deveria prosseguir sem solução de continuidade. Toma os 12 e lhes concede o ensino esotérico mais profundo. Seleciona 70 e os põe no trabalho, exercitando-os desde antes da partida. E recordemos que, ao ascender aos céus após a ressurreição na Galiléia, o Evangelho registra 500 testemunhas. seus discípulos. Jesus era um líder nato. Tinha visão de conjunto abrangente. Sabia que ninguém, por melhor que seja, pode conseguir êxito total a sós. Nem mesmo Deus, o Pai Todo-Poderoso, trabalha a sós. Embora não necessite, convoca o homem diariamente para servir na sua fazenda, a terra onde vive e progride. Esse é o Momento Gigavale. Estamos aqui com o Rafael Lavarini e a gente vai pedir para ele comentar esse momento para a gente. Por favor, Rafael. É muito significativo, né? Essa passagem é maravilhosa e tem total relação com o que a gente está conversando. Principalmente que, ainda que Jesus tivesse, antes da sua ascensão espiritual, dado ali a responsabilidade a 500 irmãos na Galileia para seguir com aquela mensagem, se a gente estudar quando isso ocorreu e a história do cristianismo, a gente vai perceber que aqueles 500 da Galileia, que eram extremamente importantes, dentro deles ainda não estavam. Paulo de Tarso, a gente não tinha Estevão, que já tinha desencarnado, Abigail, a gente não tinha Timóteo, Lucas, Gamaliel. Então a gente percebe que a turma que trabalha para Jesus é muito maior e ela continua se multiplicando, né? E por que não nós, que nos dizemos cristãos, nos considerarmos também esses discípulos que hoje são representantes, somos representantes do Cristo na Terra, para a gente ver o tamanho da nossa responsabilidade, né, enquanto intermediários. Então, dentro das nossas possibilidades, se tem um dinheiro, se não temos, se eu tenho uma cor ou tenho outra, se eu tenho a escolha sexual X ou Y, nada disso é fator que vai ser impeditivo, né, de fazermos aí essa função de intermediários do Cristo. Pedro fala que a gente não deve fazer nem mais nem menos do que nos compete, mas procurar a melhor posição da vida, que é o equilíbrio. E o equilíbrio faz com que a pessoa sempre esteja em movimento, né? E servindo assim seu semelhante. Bacana. Rodrigo, vamos para o intervalo? Coloca a música aí, Procura-se, com o nosso irmão Liraucio, Dado Bem. O Ed Moreno mandou uma fotografia com uma camiseta bonita. Seja, legal, né? Seja uma ponte de amizade. Assista o canal do Bem. O Ed, www.soudobem.com. O Ed que está lá junto com o Liraucio, os dois tocando lá o canal do Bem. Né? E nós vamos colocar uma música, então, interpretada pelo Liraus, que é Procura-se, música do Roberto Ferreira, do nosso irmão Roberto Ferreira, né? Legal. E o Liraus interpreta muito bem essa música. Legal, você vai soltar por aí, né? Boa. Legal. Então, vou soltar aqui a vinheta do Castelão. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelão, levando o Evangelho através da música. Está sendo procurado um homem considerado Galileu. 33 anos de idade, pregando pela cidade o Evangelho seu. Pele clara, rosto triste, longa barba e insiste em se dizer filho de Deus. Cabeça e testa marcadas por espinhos perfuradas, mãos e pés sanguinolentos.

É, a gente é mais velho, antigamente eu chamava de Instagram, né? Mas não é Instagram, é Instagram. Né? Instagram. É, mas fazer o quê, né? Quem já passou dos 40, assim, igual eu, fica meio perdido nas coisas. É, mas saudar todos os nossos irmãos aí que estão ligados no Instagram e entra aqui daqui a pouquinho no YouTube do Vivência Espírita e continua vendo aqui, que já está chegando no final com o nosso irmão Rafael aqui. Legal. E também tem a pergunta, a gente, vou fechar tem a pergunta aqui, do Aécio e a pergunta do Ari aí, né? É, vou encerrar aqui o ao vivo, o pessoal vem para o YouTube agora para continuar a assistir pelo YouTube aqui, tá bom, Rafael? Até mais. E aqui, voltando, a gente tem a pergunta do Aécio César, nosso amigo Aécio César também, o Rafael conhece, lá de Sete Lagoas, e sempre participa com a gente aqui todo domingo. Deixa eu liberar aqui o áudio do Rafael, agora a gente está ouvindo ele. É, ele perguntou aqui: se não podemos ficar isolados qual uma ilha, como procurarmos nos afastar das ditas prisões sociais a que todos nós estamos imantados por provas e expiações? Isso é filosófico. Sim. A libertação para qualquer prisão social, material, vai ser sempre o Evangelho. Quando eles perguntavam para Chico Xavier, eles para Chico, né? Chico, qual que é a novidade? O Chico sempre respondia: a novidade é o Evangelho. Então, o caminho é esse, né? E o Evangelho é um convite ao movimento. Jesus, por exemplo, sempre que terminava suas curas, ele costumava utilizar-se um verbo, que era o seguinte verbo: levanta-te. O mesmo verbo que Jesus usou com Paulo às portas de Damasco, depois que Paulo disse a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus disse a Paulo: levanta-te. Então, esse levanta-te é um convite não apenas para você que está sentado, que está deitado, ficar em pé, mas para a gente levantar e movimentar as nossas potências espirituais. O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 3, ele fala que é dado uma diversidade de dons. Todos nós temos dons que precisam ser utilizados em benefício do nosso próximo, em benefício da coletividade. Então, às vezes, a gente precisa desconectar um pouco do que a consciência coletiva traz como verdades, desconectar de muita notícia negativa. É claro que a gente tem que estar antenado, tem que estar por dentro do que está acontecendo no nosso país, no mundo que a gente vive, mas não deixar com que tantas outras informações cheguem de maneira mais forte do que as informações do Evangelho em nossa vida. E um abraço aí para o Aécio, né? Um grande amigo nosso. Rafael, algumas pessoas estão ligando e perguntando como é que faz para adquirir o livro, quando é que as pessoas podem comprar o livro? Sim, na verdade a gente não tem um site, né, pessoal para isso. O site da APAC está em construção, a gente está iniciando, então com dificuldade, mas as pessoas podem me procurar no próprio Instagram, Rafael Lavarini, ali eu passo o contato, passo o link, a forma de fazer aquisição. Um outro ponto, Jorge, que eu não falei, que tem no livro: histórias inéditas da vida de Chico Xavier, viu? Vocês que gostam do Chico aí, por que são inéditas? Porque são histórias contadas pelos meus avós, que conviveram algum tempo com eles e que nunca foi registrado em nenhum livro. Então, a gente colocou aqui, obviamente, dentro do tema, né, algumas historiezinhas do Chico aqui também no livro Prisioneiros do Cristo. Bacana. Rafael, não ficou muito claro, não. As pessoas podem entrar no Instagram para poder falar direto com você e pedir o livro. Mas, assim, livraria... Sim. Você tinha falado alguma coisa da Boa Nova? Sim. Desculpa, a Boa Nova, na verdade, distribuidora, ela também tem o livro. Então, no site da Boa Nova, com certeza, vocês vão achar, vão encontrar. Certo. Eu não sei te falar o valor que está lá no Boa Nova, tá? É porque é uma coisa deles, mas certamente é um preço também acessível. De repente, também, a gente que já está um pouquinho acostumado também com isso, a gente fala as duas coisas para poder dar a opção, mas, na realidade, se vocês pedirem direto para o autor, com certeza ele vai conseguir passar mais coisa para a obra que ele está ajudando, porque as distribuidoras e as editoras, elas acabam precisando se manter, então às vezes o livro é até mais caro um pouco e o autor não recebe quase nada, né? Isso aí a gente já sabe, é pouca coisa, que mínimo. Para a pessoa viver de livro no Brasil, tem que ser igual ao Paulo Coelho mesmo, porque o resto não consegue ganhar nada, não, né? Então, no nosso caso, o que, que a gente faz? Tenta passar para a instituição. Não sei como o Rafael bancou esse livro, de repente foi até ele que bancou sozinho. No caso dos meus, eu já falei algumas vezes, um apoiador, um patrocinador sempre banca o nosso livro e todo o valor que entra a gente passa para a AME aqui, para a Casa da Marcela, esses locais. Então a gente tem esse privilégio, né, de ter umas pessoas que bancam o livro. Então, mas é complicado demais. O negócio é muito complicado. Legal. E só tem uma pergunta aqui, Rui, do Ari. O Ari Rangel entrou aqui também, fez uma pergunta. Gostaria de perguntar ao Rafael sobre uma figura que chamou muita atenção na postura de Paulo, que foi Gamaliel. O que ele acha dessa figura cristã que deserdou do Sinédrio para seguir Jesus? Gamaliel. Gamaliel é o pai espiritual de Paulo de Tarso, né? Ele que dá as primeiras orientações do pós-conversão. Paulo recebe ali uma instrução ou outra de Ananias, mas quem realmente senta Paulo e fala com ele as verdades, né? E verdades que aparentemente poderiam machucar, se não um detalhe que Emmanuel coloca no livro. Porque Gamaliel fala com Paulo: você está reclamando que você não está sendo ouvido, que você está sendo perseguido, você mal viu Jesus em Damasco e já está querendo algum benefício? Você está esquecendo do sofrimento de Estevão, do martírio dele, das perseguições de Pedro, do que fizeram com o próprio Jesus? Você está achando que seguir o Cristo vai ser fácil? Seu problema é de trabalho, é de esforço pessoal. Você até agora dedicou sua vida para falar, enquanto religioso, dos problemas e dos erros, dos crimes que o seu próximo cometia. Está chegando o momento de você trabalhar, meu filho. Você comeu o pão com o suor do próprio rosto. Você tem saúde, você tem força. Vai ser muito mais nobre você converter tudo isso em favor de ti mesmo. Então, Gamaliel deu uma descascada. Só que Emmanuel traz um detalhe que é lindo. Enquanto Gamaliel falava isso, ele pegou a mão de Paulo e começou a fazer um carinho na mão de Paulo. Ele foi falando tudo isso, passando a mão em cima das mãos de Paulo. Então, percebem que a gente não pode ficar só atento às palavras, mas também aos gestos que dizem muito. Então, dessa forma carinhosa, ele falou o que precisava ser dito com Paulo e foi realmente um divisor de água nesse processo de transformação paulina, que nunca ficou com um centavo da obra cristã com ele, sempre trabalhou para ter o próprio sustento, né? E muito por influência de Gamaliel, que também seria um capítulo à parte aqui para falar. Só as instruções de Gamaliel são fantásticas. Mas bacana. Rui, só para a gente também não esquecer, a semana que vem, dia 22, é a abertura do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier com sua obra Espírita Cristã. E dia 22, eu penso até que como eu falei, esse programa de hoje já faz parte até, né, Rodrigo? Esse programa de hoje já faz parte até, porque nós estamos falando das obras de Chico Xavier aqui. E sim, o Rafael também é especialista em falar. Eu coloquei disso. O site aí atrás, tá? Então, o pessoal que quer acompanhar e participar do evento, o Rafael organizou um evento lá em Sete Lagoas que foi sensacional, um evento simples como o Chico Xavier sempre foi, né? E você tem ali atrás, ó, então você entra em amigoschicoxavier.vivenciaespirita.org, dia 22 a 29, iniciando, né, no dia 29. Eu vou deixar aqui a tela porque fica mais fácil de vocês verem. Eu não tô aparecendo, mas vocês conseguem ver aí que é o 13º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, né, de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Então, vai ser em Torres, né? Cada ano é uma cidade que recebe o evento, né? Deixa eu ampliar um pouquinho, que é o pessoal lá do Cristiano Alves que está organizando. Então, você tem aqui mesmo, você pode assistir as palestras. Então, é só entrar no site aqui do vivenciaespirita.org. Tem ali os painelistas que vão participar, o Bacelli, Geraldinho, o John Harley, que fundaram, né? O irmão Tadeu, ele infelizmente está com Covid, né? Então ele está em tratamento no hospital, a gente está vibrando para a recuperação dele, a gente tem notícias boas, mas infelizmente não vai poder participar por conta disso. Sérgio Santos, o Dirceu, Hilda Tavares, então o pessoal que conviveu com o Chico, né? Os mediadores, né? A gente vai participar também, eu, Jorge, e aqui tem toda a programação, então vocês podem ver toda a programação e inclusive assistir, né, por aqui, né, você clica e dá o play e assiste ao vivo, que vai ser transmitido aqui pelo Vivência, né? Você tem a única rede que vai transmitir, Rodrigo? Não, a gente tem parcerias também que vai retransmitir com a Rede Doutrina, que sempre está em parceria com a gente aqui também. Tem aqui o Essa imagem é muito legal. Vou comentar aqui, está aqui embaixo. Né? Então, a Rede Doutrina vai participar, retransmitir a Rádio Espaço Espírita e a Rádio Portal da Luz. E sempre estão retransmitindo os programas aqui também. Né? Então, você entra aqui, clica no canal, não precisa se inscrever. É só se inscrever no canal do YouTube do Vivência, mas não tem custo, é um evento totalmente gratuito. Né? Aqui tem um formulário de newsletter, caso queira se inscrever para receber a notícia, né? Se cadastrar para receber as atualizações e a participar aí do evento do Encontro Nacional de Chico Xavier, tá bom? Rodrigo, lembrando que vai iniciar então dia 22 à tarde, mas no programa Vivência Espírita de domingo que vem, nós teremos aqui nada mais, nada menos do que Carlos Baccelli, Geraldo Lemos Neto e John Halley falando conosco sobre Chico Xavier, sobre as impressões dele, sobre como que eles criaram esse encontro, né? Como foram as ideias. Então, muita coisa para a gente conversar com esse trio aqui. Legal. Dos amigos de Chico. E vai a... Então, os três vão participar, vai ser um programa especial, assim como a gente está entrevistando o Rafael, vai ser um bate-papo também. E o Sérgio Santos também vai participar, não sei se você falou. Não, esqueci do Sérgio. Sérgio Santos vai fazer a parte musical do programa, vai ser o Sérgio que vai fazer ao vivo. Uhum. Continuando, eu só dou mais um recadinho do Umbanvale, né, que é os nossos amigos Sandra e Walter, que são responsáveis principais pelo encontro, mas todas as entidades de Umbanda aqui da região, e como vai ser online, parece que o Brasil todo está envolvido aí, o pessoal ligado à Umbanda. Então, a Umbanvale é o terceiro ano que vai ter, né, e vai ser online dessa vez, dia 22 de novembro também, às 17 horas. Então, a partir das 17 horas, nós temos aí esse encontro dos nossos irmãos umbandistas, que vai ser comandado pelo mestre Severino Sena e os convidados. Então, vai passar pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Então, entrem aí, que é muito legal esse encontro também. Nós já tivemos lá para ver as outras vezes, né? A competência da Sandra, que é muito importante, e o nosso irmão Walter, que apoia mesmo esse encontro aí, porque eles são os responsáveis pela casa aqui de São José dos Campos, a vó Catarina e pai Jeremias, né? E o casal tem uma importância muito grande no nosso programa, né? Porque desde o início eles estão sempre patrocinando, exatamente, sempre nos ajudando, né, Jorge? O Walter sem o Walter talvez a gente não tivesse o programa Vivência Espírita. Não só pelo apoio financeiro para manter o programa, mas principalmente pelo apoio moral que ele deu para nós e a confiança que ele depositou em nós quando nós começamos lá há 17 anos atrás, né? A fazer o programa Vivência Espírita. Sempre presente, né? Sempre presente. Hoje eu tinha pedido até para ele vir aqui, falei, você vai voltar, aparece lá no programa para você falar alguma coisa, mas ele fica fugindo. Mais alguma pergunta para o Rafael, Rodrigo? Eu só queria comentar que o Rui está falando do Rafael Lavarini, de Sete Lagoas, mas o Rafael, no princípio, nos disse que ele está em Pernambuco, implantando lá a nova PAC, lá em Pernambuco. Né, Rafael? Fala alguma coisinha para nós aí, rapidinho. Sim, Carlinhos. A gente está há um ano, né, morando aqui em Pernambuco. Aqui a gente vai ter a primeira PAC do Estado. É uma luta árdua. A gente sempre comenta que cada PAC que é fundada e edificada, ela nasce aos pés da cruz, né, com muita luta, é muito árduo o trabalho. A gente mexe com muitos interesses, né, tanto da parte material como da parte espiritual, mas é o que Paulo nos ensina a perseverar. Né? Então, quando a gente faz a nossa parte também, tendo paciência, entendendo que é no tempo de Deus, as coisas dão certo. E ainda que a gente esteja longe da família, a gente tem aproveitado da melhor forma possível esse novo momento aqui de vida, né? Não só em relação à PAC, mas até em relação à doutrina. E eu queria até aproveitar esse momento final para dizer uma coisa para vocês. Por mais que pareça óbvio o que eu vou falar, continue, permaneça com esse trabalho maravilhoso, principalmente trazendo Chico, Kardec e Jesus para as pessoas que ouvem. Eu sofro um impacto muito grande aqui na região do Nordeste, principalmente que eu tenho percebido que a maioria das casas aqui não conhecem Chico Xavier, não estudam a obra de Chico Xavier. Com todo respeito a outros autores, a outros espíritas, em muitas casas, né, há estudos de fulano, de ciclano, mas não tem estudo, não tem dedicação à obra de Francisco Cândido Xavier. Então, quando a gente vem para um programa como Vivência, do qual a gente sabe que há tantos anos faz um trabalho sério, do qual eu sei a paixão que todos vocês têm por Chico Xavier, por Kardec, por Jesus, a gente se sente e respira aliviado, né? E percebe que realmente o espiritismo raiz ainda acontece, né? Em muitos lugares, e a gente acredita que nenhuma verdade ela vai morrer. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que vem de Kardec, de Chico e de Jesus, vai estar sempre sendo edificado. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste de tantas vezes as pessoas estarem perdendo a oportunidade de beber água limpa direto da fonte. Não é verdade? Com todo respeito aos outros autores, eu até disse no início do programa que uma grande preocupação minha é trazer no meu livro a essência do Espiritismo. Esse livro aqui é só um cão-guia, não é? Para a gente encontrar Jesus, encontrar Chico, encontrar Kardec nele. Então, a gente precisa estar muito vigilante nesse período agora de pandemia. Eu tenho ouvido muitos discursos de espíritas, muitos desses que atraem, não é? Multidões, falando que o espiritismo está fora de moda, que é uma doutrina que existe há quase 2 séculos e que a gente não pode parar no tempo e que a gente tem que trazer novidades, que tem que inovar, que tem que mudar todo o contexto. E esse discurso é muito perigoso. Eu não tenho dúvida de que a tecnologia precisa ser implantada cada vez mais nos trabalhos espíritas, e essa é uma grande mensagem da pandemia, mas o trabalho do verdadeiro espírita e do cristão não é trazer nenhuma novidade. É um trabalho que a gente não tem conseguido fazer há 2000 anos, que é entender o nosso Senhor Jesus Cristo na sua simplicidade. É o trabalho que Kardec buscou fazer, é o trabalho que Chico Xavier o fez. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses discursos e entender essa frase que o Jorge citou, não é, do Chico Xavier, que o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E que não há, na história da humanidade, nenhum personagem capaz de substituir o Cristo em nossas vidas. Então, vamos lembrar, meus irmãos, que a novidade é e será sempre o Evangelho. Nós falamos de Tiago. Tiago foi um dos... daqueles que desviou o cristianismo. E hoje, por exemplo, foi ele que criou os paramentos, foi ele que criou uma série de dogmatismo dentro do cristianismo que nós temos hoje voltado. Inclusive, a Igreja Católica pegou todos aqueles paramentos que era do judaísmo e colocou em prática, porque ele também tinha, ele tinha um motivo para fazer aquilo, porque era muita gente que estava morrendo, e ele, para ficar de bem, tanto com Roma como com os judeus, ele fez uma coisa meio híbrida, é umas coisas que justamente está acontecendo com a gente aqui dentro do Espiritismo, né? Pessoas inventando coisas que não deveriam, né? Foi isso que você acabou de falar para a gente aí, né? Exatamente, exatamente. E eu gostei do termo que você usou, Rui. É o espiritismo híbrido, né? Isso não pode acontecer. O espiritismo tem que ser aquele evangélico, né? A essência cristã. E nada além disso, né, meu amigo? É porque a gente sabe que a mula é híbrida, né? Ela não dá filho, né? Não tem filhote a mula, né? Então, precisamos tomar cuidado e não criar uma coisa híbrida que não dê frutos, né? Exatamente. E até não sabia, não. Hoje em dia, até os transgênicos, essas coisas também estão a mesma coisa, né? Que o pessoal, como é que fala? As frutas, os cereais, essas coisas aí, que a pessoa, você não planta um milho, você não pode pegar, você compra um milho, você não pode plantar ele, que ele não dá, né? É transgênico mesmo que se chama, né? Não é isso? Acho que é isso mesmo. Só comentar aqui que o Sérgio Santos entrou aqui, mandou um grande abraço aos amigos de Chico, Rodrigo, Jorge, Reis, Rui, Carlinhos, Rafael Lavarini. Vamos eleger Jesus para dirigir nossos corações, né? Sérgio Santos demais e estará com a gente próximo domingo. Um abraço, Serjão, domingo. Eu vou ligar para ele antes para a gente combinar, porque eu vou ser o mediador da palestra cantada dele no dia 29, né? Às 3 horas da tarde, né? Legal. E aí a gente vai... Vou ligar para ele para a gente combinar o bate-papo e tal, para a gente fazer bem dinâmico aqui, porque... Todas as vezes, eu estava conversando com o Rodrigo, que todas as vezes que a gente vai no encontro, aí o Sérgio vai lá para cantar. Aí ele sobe, canta uma música, canta duas músicas, depois vai lá e canta de novo e fica só no canta-canta. E às vezes as pessoas não ficam sabendo da história que o contato que ele teve com Chico, a importância, o conceito que ele tem de Chico, né? A dedicação que ele tem para o Chico. E as pessoas precisam saber também isso do Sérgio e da Marlene. Legal. Né? Isso vai ser muito bom, vai enriquecer muito o evento. E também não dá para a gente deixar de falar do Claudio Yude, que vai ajudar também, vai participar domingo que vem. Porque ele que é o médium de tecnologia, né? De transporte de tecnologia, que faz acontecer as transmissões também. E claro que já participou aqui também do programa, né? Então ele manda um bom dia a todos aqui. A palestra está maravilhosa. Parabéns a todos. Boa votação. E o Lar Espírita Pedro e Paulo está aqui assistindo. Legal. Legal. Um grande abraço para todo o pessoal do Pedro e Paulo. E tem mais uma pergunta, né, aqui o Aécio fez uma pergunta aqui, deixa eu só confirmar se não teve uma anterior. Do Ari a gente já fez. Antes então você procura aí, Rodrigo, porque aqui eu esqueci de falar também que a Gisele lá de Itaberá e Rivail estão ligados aqui com a gente desde o comecinho também, dizendo que ama Paulo Estevão, grandes ensinamentos, né? Isso é o caminho para a nossa transformação. E lembrando para a Gisele, não sei se você já convidou o Rafael, convido o Rafael também para fazer uma palestra aí, né? Que é muito legal. Esses dias eu passei uns nomes para elas, né? Para ela convidar, e o Rafael é um deles. O Piero do Paulo de Tarso também está ligadinho aqui conosco, o Iramir, né? Dizendo amigos, conheci o Lavarini no encontro dos amigos do Chico Xavier em Santos, foi um dos palestrantes e constatamos um jovem excepcional na doutrina. Legal, concordo com você também, viu, Irami? E você viu, o Rui falou aqui, quantos anos mesmo o Rafael tem? 33 anos só o Rafael tem. Cristo. Quando você vê, quando você olha para ele, você dá os 33 para ele. Agora, quando você vê ele falando, a gente acha que ele tem uns 300. Eu fiquei impressionado a primeira vez também que eu vi o Rafael fazendo palestra. Aí eu falei, pô, esse cara deve ter uns 500 anos já, estão falando que ele só tem 33? Mas, Jorge, só queria aproveitar a oportunidade do Rafael estar aí com a gente para ele falar um pouquinho rapidamente do que é a PAC, o trabalho que é feito para os condenados, né? A PAC, vamos dizer, o sentido de renovação, o sentido de mudança, como Paulo de Tarso aí da PAC. Rapidamente. Antes do Rafael falar, Rafael, só para lembrar que quando nós estivemos lá em Sete Lagoas, ficamos hospedados na sua casa e eu ouvia você falando sobre a empresa lá, inclusive na sua empresa você tinha, parece que tinha várias pessoas que eram presidiários que trabalhavam já com você, que você dava oportunidade para eles. Eu acho que era isso também, mas responde a pergunta aí, mas confirma, era isso mesmo. O trabalho da PAC é muito bonito, viu? Eu não sei por que acabou aqui em São José, tanto é que nós trouxemos aquela juíza lá de Bragança, que também batalha muito na PAC. Rafael? A PAC é o primeiro presídio do mundo sem armas. Eu acho que isso já é uma mensagem muito linda, né? Sem presença de policiais penais, onde os próprios recuperandos ficam com a chave das celas, independente do crime que cometeram, a gente acolhe todos, né, na PAC. A gente tem uma rotina intensa que começa às 6 da manhã e vai até às 22 horas, todos os dias. A APAC, ela funciona com uma metodologia, essa metodologia tem 12 elementos, entre eles, são obrigados a trabalhar, são obrigados a estudar, todos eles têm uma religião lá dentro, a família faz parte da metodologia, a comunidade faz parte da metodologia, o mérito, a espiritualidade, a experiência com Deus. Nós temos uma vez por ano a jornada em libertação com Cristo. Então são atividades intensas e muita gente acha que a pessoa encarcerada ela tem que só trabalhar e que dá jeito. Não, não é só trabalhar. Ela precisa mudar o sentimento. Ela precisa mudar a forma de enxergar o mundo. Ela precisa entender que tem pessoas que acreditam nela. Geralmente, o homem chega do presídio para uma APAC e há muitos anos ele esquece do próprio nome. O que é chamado pelo apelido, que é conhecido no mundo do crime, é chamado por um número. E lá a gente olha no olho daquele irmão e fala, chamando-o pelo nome, né? Por exemplo, Rodrigo. A partir de hoje, eu não quero que você fique olhando para baixo, quero que você olhe para frente, eu quero que você olhe para o alto. Nós acreditamos em você. Então a gente já acolhe aquele irmão com um abraço, talvez um afeto que ele não tenha há muito tempo, ele é bem recebido pelos outros recuperandos e ali a gente passa confiança para ele. A base da nossa metodologia é a valorização humana, valorizar o ser humano, acreditar nas potências que todo ser humano carrega. Por isso que a APAC gasta pouco financeiramente falando, mas recupera muitas almas. A APAC significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, mas também significa amando o próximo, amarás o Cristo. E só para ilustrar o que é a APAC, em uma época, um preso ficou conhecido no estado de Minas Gerais pelas muitas fugas que havia feito no sistema prisional. Fazia fuga, era recapitulado, fugia de novo, presídio de segurança máxima, fugiu, e aí da última vez convidaram ele, pediram a transferência dele para uma APAC do interior de Minas Gerais, Itaúna, e ali o juiz não quis muito transferir, porque era um preso que fugia até de segurança máxima, não ia fugir de um local que não tem cerca elétrica, o muro é baixo, não tem armas, não tem polícia penal, quem fica com a chave são os presos, então ele também certamente ia fugir, na verdade, mas com muita insistência pelas estatísticas da APAC, a APAC de Itaúna conseguiu a transferência desse irmão para lá. E então, aconteceu um fato interessante, ele ficou um ano sem fugir, e aí depois desse um ano ele acabou fugindo. Ele fugiu e aí já acionou a polícia, para tentar capturar, e o pessoal falando, tá vendo, não ia dar certo, e aquela confusão toda, menos de uma hora da fuga, eles batem a porta da instituição. Bateram a porta da instituição, o recuperando responsável pela porta principal abriu e tomou um choque, tomou um susto. Era o outro recuperando que havia fugido. Estava lá de volta, chorando e pedindo para abrir a porta. E aí o recuperando que abriu falou assim, mas você não tinha fugido? E ele, com muitas lágrimas, respondeu, do amor ninguém foge. E essa frase hoje está escrita em todas as APACs do Brasil, e do mundo também. Do amor, ninguém foge. Então, acreditando nisso, a gente acredita em todo ser humano. E não podemos esquecer, também está no nosso livro aqui uma explicação mais profunda. Mas o último ensino de Jesus na crucificação foi quando todos os seus discípulos o abandonaram. Todos aqueles que haviam recebido das mãos de Jesus, seja na multiplicação de pães e peixes, na pregação das bem-aventuranças, aqueles que voltaram a enxergar, a ouvir e a falar e a caminhar, nenhum deles deram um testemunho no momento em que Jesus mais precisou no Calvário. E Jesus, então, percebe a fé personificada em um criminoso que estava sendo crucificado ao lado dele. Senhor, lembre-se de mim quando entrares em teu reino. E então Jesus responde a Dimas, conhecido como bom ladrão. Em verdade vos digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas Jesus não promete a Dimas um lugar geograficamente falando. O paraíso, a terra da promissão, o reino dos céus, segundo Gamaliel, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus promete a Dimas, ainda hoje entrarás e conhecerás a verdade, conhecereis a verdade, que é o meu evangelho. E por meio do evangelho, certamente, Dimas teve novas oportunidades de refazer o caminho de erros, de desacertos, como todos nós estamos tendo há tanto tempo. Na certeza sempre de que do amor ninguém foge. Não sei nem o que eu vou fazer depois que você respondeu isso aí, mas vamos ver o que a gente faz, Rodrigo. Tem mais uma pergunta aí, você falou? Tem a pergunta aqui do Aécio, e a gente vai para os sorteios e para os aniversariantes na sequência. A gente está passando um pouquinho do tempo que não vai ter o programa Prosa Criativa na sequência. Tá, mas a gente até pede desculpa para os nossos ouvintes, está querendo sair para voltar e esperando terminar o programa. E o Aécio ele perguntou, se Jesus venceu o mundo, como poderemos, em primeiro plano, gerenciar nossa libertação reconhecendo que somos prisioneiros, ainda de nós mesmos? Acho que todas as perguntas assim, que às vezes a gente vê, como essa pergunta do Aécio, elas, teoricamente, são perguntas complexas, porque falam profundamente na nossa alma, nessa nossa libertação espiritual, como conseguir essa libertação, como não sermos mais prisioneiros de nós mesmos. E aí acho que toda vez que a gente toca nesses pontos que são profundos, a gente tem que tentar entender de forma simples. E acho que é conhecido da maioria dos espíritas o que tem de definição no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão. O que se esforça diariamente contra as suas más inclinações e as suas más tendências. Então, esse esforço, sem dúvida alguma, é por meio da caridade. É, quando nós colocamos o nosso espírito em movimento, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, vencer a nós mesmos e ir nos libertando, né, dessas prisões fluídicas, dessas algemas materiais e também espirituais que nos prendem na Terra e nos prendem nós mesmos. E lembrando ainda, né, o planeta Terra é uma grande prisão. Nós somos privados da nossa liberdade espiritual para estarmos encarcerados num corpo físico com o principal objetivo de educar o espírito. Quando uma pessoa vai presa, a nossa Constituição fala que tem dois objetivos principais: tirar a pessoa da liberdade para que ela não cometa mais crimes e, ao mesmo tempo, educar aquela pessoa que talvez nunca foi educada na vida. Então vejam que o objetivo é muito semelhante, é praticamente igual quando a gente reencarna, né? A gente perde a liberdade, porque a gente não deve estar fazendo bom uso dela, para estar na Terra aprendendo e educando o espírito. A diferença é que nos presídios a pessoa só perde a liberdade. Educar é muito difícil nesse contexto que a gente vê de tanta tristeza. Não é por isso que um trabalho como o da PAC, eu acredito que faz parte já do processo de regeneração, que é vagaroso, mas que já está acontecendo na Terra, né? Em muitos pontos. Só lembrando aqui que é a dona Dina que ligou para a gente. Exato. Falando que estuda bastante as obras de Paulo Estevam, né? Que ela é lá do Paulo de Tarso também, isso, do Centro Espírita Paulo de Tarso, e dizendo que hoje ela estava tentando ligar para cá, mas não estava conseguindo, né? Estavam dando trote e o contrário, porque o telefone aqui estava desligado, por isso que a pessoa não conseguia ligar. E o Rodrigo pedindo para ligar, dizendo, nem a dona Dina não ligou. E a dona Dina ligou dizendo que estava tentando ligar e não estava conseguindo. E eu cobrando ela também. E quem não ligou ainda também foi o nosso avô, né? O seu Arlindo, que sempre liga aqui também, não ligou ainda, hein? Ele deve estar ouvindo a gente lá, deixa um abraço para ele. Para o meu avô também, Manuel e Maria, bem portugueses, né? Estão ouvindo a gente também. E vamos então para os aniversariantes, tá aqui, ou vamos para o sorteio? Vamos para o sorteio antes, pode ser? Pode. Mais rápido. Pode. E os sorteados de hoje aqui que participaram, ligaram para nós. Deixa eu só inverter aqui também para. Opa, aqui foram quem ganharam o livro, que ganhou o livro aqui foi a Lucy Zendonelli. Lucy Zendonelli ganhou o livro. Tá, eu achei que tinha sorteado o CD aqui, mas não sorteei, Jorge. Então fica pro próximo programa, tá bom? Uhum. Então a Lucy Zendoli, que acho que, se não me engano, participou pelo Facebook, né? Deixa eu encerrar aqui a música que tá tocando. Ganhou o livro, só buscar lá na livraria da Casa do Caminho, que fica na rua Rui Barbosa, na Avenida Rui Barbosa, número 233, Bela Vista, aqui em São José dos Campos. Vou só buscar a partida de tarde, né, que está liberado. Vamos então para os aniversariantes. Parabéns para você, você mereceu renascer. Os aniversariantes, vamos lá para os aniversariantes. Aí, quem está fazendo aniversário hoje? Sabe quem quer, Rui? Cessé Conceição. Klaus, nosso grande amigo Cessé da loja do papai, né, que ajudou tanto a gente aqui também no programa. Estamos saudados da Cessé, faz tempo que a gente não vê ela, né? Dia 16, quem faz aniversário é a Ana Paula Teodósio, a nossa amiga Ana Paula, lá do Paulo de Tarso. Dia 17 é o Daniel Freire Gomes, também do Paulo de Tarso. Dia 20, quem faz aniversário é o José Iter, o Iter, lá do Paulo de Tarso também. A nossa irmã Heloísa da AME, Heloísa Barbosa da AME, faz aniversário. E dia 21, quem faz aniversário é a Cida Barbosa, nossa amiga Cida Barbosa, que o programa Vivência Espírita deseja tudo de bom, paz e alegria em seus corações hoje e sempre. Diga, Rui. E quem fez aniversário no dia 14 foi meu neto, Felipe Barbosa. Uhum. Um grande abraço para o Felipe. Legal. Legal. E aqui também no nossos seguidores, quem fez aniversário, está fazendo aniversário essa semana, é o Aristênio Monteiro, dia 16 de novembro, 17 Martim Afonso, 18 de novembro, Wellington Vila Nova, Sônia Regina Machado, dia 20 de novembro, Aline Pinheiro e a Raquel Lima, dia 21, né, fazendo aniversário. Nesse então a gente deseja aí paz, alegria a todos os corações. Bacana. Rodrigo, eu queria já combinar com você, no final você coloca a música Jesus, do Grupo Castelã, tá bom? E nós estamos chegando aqui no final, agradecemos a todos, lembrando que a semana que vem teremos o Bacelli, o Geraldinho e o João Halley aqui, já fazendo a van premiere aqui do 13º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier com sua obra Espírita Cristã, que será do dia 22 ao dia 29 de novembro, transmissão aqui pelo nosso canal do Vivência Espírita, YouTube, Facebook e umas chamadinhas também no Instagram, né, Rodrigo? E falar que a gente está liberado também, deixa eu colocar aqui, está liberado também o Telegram. A gente abriu um canal no Telegram, ainda não divulguei, vocês estão sabendo em primeira mão aqui. A gente abriu um canal, mais um canal para comunicação com vocês, não precisa se cadastrar nada, é só entrar no nosso site e clicar nesse botãozinho que vocês estão vendo atrás do Jorge aí. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Tem um botãozinho do lado direito, quando vocês entram no nosso site, botãozinho azul aí, no canto inferior. Se clicar nele, já cai direto no nosso canal do Telegram, tá bom? Se cadastra aí, entrem para poder participar e receberem também as atualizações aqui do momento, quer dizer, do Vivência Espírita e dos outros programas também a gente divulga lá, tá bom? Bom, já vou encerrando aqui, agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes que entraram aqui. A Keila deixou mensagem, felizmente não vai dar para a gente ler. A Gisele, a Yolanda Garzon também entrou aqui, participou. A Maria Nietzsche também participou aqui. A Elane Sela, que sempre participa com a gente. O Ricardo Carmona, a Aline, Bruna Alves, Olga Araújo, Patrícia Félix entrou aqui também. Ana Cláudia Silva, a Valéria, que a gente já tinha comentado. A Elida Silva também participando aqui com a gente. Cláudia de Oliveira, a Nadir, lá na de Paulino, né, aqui também do Anjo Ismael, a Tânia participou aqui, a Maria Graça, a gente está sentindo falta do cafezinho e do bolo também aqui, hein? A Graça e a Deli, né? Não pode deixar de falar. A Vilma também entrou aqui, a Vilma lá de Leme, tava participando pelo Facebook, e entrou aqui no YouTube também. Oswaldo Barbosa, Juliana Felipe lá de Montevidéu, o Gil Rangel também, de Itaperuna, Rio de Janeiro. Então a gente agradece a todos vocês. Peço desculpa para quem a gente não falou o nome, a Marta Gonçalves Santos aqui também. Disse que eu vou fazer dia 18, Martinha do Pau de Tarso, aniversário. Uhum. Então, parabéns. E conta que esteja presente aí, participe com a gente nas redes sociais e siga o nosso Instagram também e nosso YouTube, se não tiver inscrito aí, curta o vídeo que nos ajuda bastante, clicar no botão aí, curtir. Já agradeço também o Rafael pela disponibilidade e peço para passar aí para o Cui e para o Jorge fazer as considerações finais. Então. Opa! Onde? É aqui, o meu, mas tá perdido aqui. Ah, agora não fui eu, hein? Fui eu que deixei aberto aqui, né? Mas tudo bem. Como é sempre do estagiário aqui. Aos nossos queridos amigos vivencianos, um bom dia. Esperamos que as pessoas que querem mudança no nosso país, eles só podem mudar através do voto. Então, vote consciente, vote sabendo em quem você está votando, porque a maioria não sabe em quem vota, simplesmente vota por impulso. Então, nós precisamos saber em quem nós votamos para depois poder cobrar as suas atividades na parte legislativa. Um bom dia a todos, muita paz e muita tranquilidade. Um abração a todos, até semana que vem. Deixa eu pedir para o Rafael. Rafael, você faz um encerramento aí, as suas despedidas, por favor, e faz uma prece para a gente aí, para o encerramento. Obrigado, meu irmão, por você estar aqui conosco. E não esquece de deixar o telefone do seu primo para a gente fazer aquele pedido lá da autorização para a gente colocar a música dele no nosso livro. E você faz a prece de encerramento para a gente, Carlinhos. Nós agradecemos a toda a família vivenciana, a audiência, o carinho e o amor que todos receberam hoje do nosso querido irmão Rafael Lavarini, que deu-nos uma verdadeira aula da verdadeira essência do Espiritismo Redivivo, né, do Evangelho Redivivo de Jesus Cristo, que possamos domingo que vem estar contando com a presença de todos aqui, que vai ser um programa espetacular, como foi o de hoje e de todos os outros que nós já vivenciamos. Um bom domingo a todos, bom voto, fiquem na luz, na paz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Posso retornar. Bom, então vamos agradecer mais uma vez a todos vocês, nossos amigos aí do Vivência Espírita, os que fazem o programa e os que fazem o programa como ouvintes. Espero que a gente possa retornar em breve. É sempre uma grande alegria estar com todos vocês. Um beijo no coração de todos. Vamos então agradecer a Jesus, né, por essa oportunidade da gente ter refletido as suas lições. Senhor Jesus, nosso divino amigo, aqui nos encontramos, Mestre, com o coração cheio de alegria por essa manhã tão especial, onde a tua mensagem foi recordada por meio desse discípulo, Paulo de Tarso, que nos inspira a ser melhor, que nos inspira a alcançar a nossa liberdade do Espírito, sobretudo, que nos inspira a conhecê-lo, pois sabemos que, na medida que conseguirmos compreender cada gesto, cada olhar, cada abraço, cada caminhar, cada palavra do Senhor, estaremos libertados em nossas mentes, mas, acima de tudo, teremos o nosso coração confortado. E que as tuas bênçãos, Jesus, recaiam nesse instante em todos os lares aqui representados, para que, no ambiente familiar, todos possam estar na harmonia, na fraternidade, na concórdia e na união. Que o Senhor permaneça conosco, abençoando sempre os trabalhos da Rádio Vivência Espírita. E que assim seja. Princípio, meio e fim, de te descobrir mudou a minha vida. Jesus, todos teus passos quero sempre seguir. As tuas leis devemos todos cumprir para construirmos um mundo melhor. Jesus, tua palavra é alimento para mim. Tu és princípio, meio e fim. Te descobrir mudou a minha vida. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.